Died last night in my dreams, walking the streets of some old ghost town. I tried to believe in God and James Dean, but Hollywood sold out. Saw all of the saints lock up the gates I could not enter. Walked into the flames. Não, você não está enganado. Esse não é mais um podcast qualquer. Esse é mais um Gatsby Show! Olha só, comecei pop e triste ao mesmo tempo. Olha só, Adam Lambert, vai iniciar mais um Gatsby Show. Antes de começar esse podcast, onde estamos aqui reunidos, eu, seu host como sempre, Lucas, o Evilásio, o Crive e o Carlos, pra gravar mais um podcast muito louco. A gente tem que dar uma explicação aqui rápida de que não rolou podcast semana passada, não porque a gente não gravou. A gente gravou um podcast especial sobre E3 e tudo mais, mas a gente não gostou do resultado, a gente achou que o podcast não tá bom, e como a gente disse no começo do projeto, caso a gente grave as coisas que não funcionassem, não desse certo, a gente não ia postar, a gente ia descartar, porque é teste mesmo, é projeto, e é isso, tá? Então, a gente não é porque a gente tá com preguiça, não deu certo, não. A gente conseguiu gravar, mas não rolou, tá? É isso. Gatsby Show? Essa semana a gente vai falar um pouco de Guerra Civil, falaremos de Marvel com Homem-Aranha, falaremos de anime também e falaremos de joguinhos, tá? Um pouco de Uncharted. Mas antes disso a gente tem Lucas, que... posso falar uma coisa? Pode. Cara, quem nunca queimou a boca com uma escova de dente, cara? Aconteceu isso com vocês alguma não, vez? Não, queimar a boca com uma escova de dente? Queimar a boca com eu estou de tentando dente. Juntar as ideias. Tá bom. Teve uma vez que... Peraí, você botou fogo na escova de dente de como o dente? Sim. Peraí, deixa eu contar. Teve uma vez que acabou a luz em casa. Como acabou a luz em casa, obviamente que pegamos velas. E já tava bem de noite e tal, e óbvio que tinha uma vela no banheiro pra quem quiser escovar os dentes, tá iluminado e pra ver onde tá as coisas e tal, pegar e escovar os dentes normalmente. E daí na minha cabeça de Crive com seus 13 anos, eu pensei, o que que aconteceria se eu pegasse a minha escova de dente e colocasse do fogo? Essa foi a minha ideia. Só que assim, na minha cabeça o que que era? Aqueles fiapinhos da escova de dente, aquilo que você passa no dente... Na minha cabeça era feito de uma espécie de barbante, algo que você ia queimar e virar cinza, certo? Certo. Na minha cabeça era isso. Só que, na verdade, é um polímero, é um plástico, né? E daí, quando eu coloquei lá, o plástico derreteu. Deu putz, agora. Eu coloquei levemente na água por meio segundo e enfiei na boca a escova. Foi isso. Eu queimei minha boca inteira. Mas você queimou assim, sério? Ou só uma queimadinha? Não, queimei sério. Fiquei tipo, ficou uma afta gigante assim na boca inteira por umas duas semanas. Caralho, aí ficaram falando que você tinha sapinha, né? Caralho. Mano, caralho. Você é doente, mano. É tipo, coisa... Alex, mas olha só, você podia ter usado outra desculpa. Tu falava que poderia querer esterilizar a escova de dente, tá ligado? Com fogo. Direto. Caralho, mano. Nossa, velho. Tipo, eu já fiz burrice com vela, tipo, botar a vela numa estante, tá ligado? E tipo, em cima tem outra parte da estante, aí queimar a parte de baixo dentro da estante, entendeu? Mas nada de queimar minha boca. Não, queimar minha boca nunca, mano. Você é louco. É, assim, e o pior, eu uso aparelho, tem tudo pra dar errado quando eu escovo os dentes, tá ligado? Porque já aconteceu de eu prender a escova no dente, sabe? A escova fica presa, aí eu fiquei, tipo, com a escova pendurada nos dentes. Já aconteceu comigo, mas é porque eu uso aparelho. Mas é só isso que aconteceu também, nada demais. Pô, você, ninguém usou. Ninguém que usa aparelho ou já usou aparelho? Não, eu vou usar o aparelho ainda. Ainda não. É complicado, mano. Usar aparelho é uma coisa complicada, mas é um preço. Por dentes bonitos, né? É muito melhor do que queimar a boca, eu te garanto. Viu? O Crime então, né? Pô, mas ele fez tudo pra queimar a boca, né? Alec, na próxima vez abre, tipo assim, você bota a vela e pega, tipo assim, vou deixar minha vela cheirosa, vou deixar minha boca cheirosa. Você pega um desodorante, faz a vela e na faz isso. Bota em cima da boca, tá ligado? Bem, mas é isso, por quem nunca, bora lá, bora falar de comentário. Choice Gasp, hein? Ó, que coisa louca! Ó, tamo no gás, então bora lá para os comentários dessa semana, que são do Gasp Show 04, Parabéns por Sua Morte. Que eu escrevi errado o nome, o título do cast, quando colocou e saiu. E parabéns pra sua morte no começo, mas eu já corrigi. Tá? É, inclusive está nos comentários dessa semana. Mas se você quiser mandar comentários pra gente, o que, que você faz? Você entra no post, né? Tem um post, esse podcast, caso você esteja escutando no feed. Vai lá, comente. Não deixe de dar sua opinião, ela é muito importante. Estamos recebendo poucos comentários. Queremos mais comentários, mais o seu feedback pra gente saber como estamos indo, o que a gente precisa fazer e tudo para melhorar o conteúdo pra você, nosso ouvinte. Porque a gente faz isso por você e não por fama e dinheiro. A gente não quer fama e dinheiro, a gente quer te agradar. Acredite nisso, porque eu mesmo não acredito. Tá? Então, Crive, comentários dessa semana. Que bom. Eu fui traído pelo Skype. Fui literalmente traído pelo Skype. Tô muito triste. Fui deixado na mão. Eu puxei. Ele não estava. Fui abandonado. Eu tô conformado, eu não sei o que falar, eu fui destruído. Foi destruído, moleque. Tu foi largado na praça, velho. Foi quase uma música do... Como é que é mesmo? É do Roberto Carlos, não é? Não é? Não, é daquela... É do Sertaneja, cara. Eu tô na praça pensando nela. É, eu pensei. É, só daí, né? Seu guarda não me deixa aqui. Eu não sou vagabundo, não sou delinquente, sou um cara carente. Eu durmo na praça pensando nela. Lembrei agora, galera. Quem souber o nome dos carinhas aí, mandando comentário. Lembrei agora. Pô, que tristeza. 5 maneiras de destruir um host. Uma, suma. Tipo, você destrói o host. Tá, já que o Craig não vai falar, eu vou começar aqui os comentários até a hora que ele voltar. Tá bom? Primeiro comentário aqui do Smolders. Cadê os comentários, porra? Olha só. Esse daí tá com a gente. Tamo junto, Smolders. Vocês vão ter que fazer um cast falando bem de Naruto para ter comentário. Olha que a gente vai falar de Naruto nesse podcast, hein? Olha aí. Olha só, coincidência, hein? Coincidência nada, né? Porque em teoria a gente já era pra ter falado desse comentário. Mudando de assunto. Tô feliz. Final Fantasy Remake. Last Guardian, finalmente. Shenmue 3. Puta que eu pariu. Essa 3 foi do caralho, ao menos para mim. Tudo bem que Final Fantasy VII vai sair daqui a 300 mil anos, mas pra quem esperou pra caralho pro Final Fantasy XV e Kingdom Hearts 3, que ainda nem foi anunciado também, quando vai ser, eu espero mais um pouco. Todo mundo aqui também, a gente gravou, como a gente falou, o cast, então a gente ficou feliz. A E3 foi do caralho, comentário, né, Carlos? Horizon, é o que a gente quer. Horizon. É isso. Pode falar, Velazio. Falei, fiquei triste que não apareceu Zelda, cara. Já sabia que não ia aparecer, mas bem que... É porque a Nintendo desistiu, cara. Né, mano? A Nintendo desistiu da Pokémon. Cara, vamos botar, a Nintendo não desistiu de Zelda. Acho que a Nintendo tá desistindo dela mesmo. Não, cara, vai ter Zelda ano que vem, cara. Vai ter Zelda pro próximo console, Velazio. É o que vende, velho. Porra. Vai ter mais. É que a gente não vai falar dia 3, cara. Mas eu vou te falar que até que eu gostei da conferência. Conferência entre aspas da Nintendo. Pra você. Cara, as ideias são legais, mas a Nintendo caga muito. Vamos falar isso um dia, quem sabe. Mas vamos para os comentários. Sim, Crave, você tá aí? Tô. Então continua a ler os comentários aqui, tava te. Né? Substituindo por um tempinho. Vai. Só li o primeiro do Smolders. Foi só. Beleza. Eu vou continuar lendo aqui o comentário do Smolders. E ele fala o seguinte no segundo comentário dele. Sempre preferi Futurama a Simpsons. O aproveitamento de Futurama é de pelo menos 90% na qualidade dos episódios. Nem sei mais o que diabo está acontecendo com a série. Acho que já acabou. Acabou sim. Foi cancelada uma vez, voltou, depois foi cancelada de novo. Mas ela tem um lugar no meu coração. Simpsons deveria ter acabado há muito tempo. Eu acho que eles querem apenas bater o próprio recorde da série animada com o maior número de temporadas e se tornar inalcançáveis, motivo errado para entrar na história. Sim, Lucas, Vingadores é uma merda gigante. E... Você vai falar alguma coisa, Lucas? Não, eu só estava feliz com o comentário. Eu vou falar que eu não concordo com ele que é uma merda gigante. Concordo que não é o fim de tudo isso. Que ele tá falando do Vingadores 2? Sim, do Vingadores 2. Não, ele fala do Vingadores, né? Principalmente o 2. Como um viado com super velocidade que salva um monte de gente de um trem desgovernado morre para uns tirinhos. Porque a porra da boca do Ultron se mexe, enfim. Posso dar a explicação da boca do Ultron rapidão? É só porque eles fizeram o motion caption do ator, entendeu? Eles colocaram a atuação do cara no personagem. Ia ficar muito bizarro se o outro não mexesse a boca. Eu, sinceramente, acho melhor até. É? Isso aí é uma questão que não faz diferença. Isso é uma das poucas coisas que eu concordo. Legal, cara. Tem mais um motivo pro rir no cinema. Não, mas a melhor coisa que a Marvel fez foi Guardiões da Galáxia, um filme que se propôs a ser zoeiro e foi, sem falar que o filme funciona só, sem ter que assistir os outros filmes da Marvel para entendê-lo. Cara, não é igual Vingadores, pode falar. Então, eu concordo com ele falando sobre que, pra mim, Guardiões da Galáxia realmente é o melhor filme da Marvel, mas eu gosto muito, muito, muito do Capitão América 2, tá ligado? Eu também gosto. Guardiões da Galáxia é o melhor filme da Marvel. Sim. Eu também acho. Não é igual Vingadores, que se propõe a ser sério e é uma ofensa. Eu não acho que se propõe a ser sério. Eu não acho que é uma ofensa, não, cara. Eu não acho que é. Eu acho que é complicado. Mas eu também. Eu posso falar rapidão uma coisa? Eu acho que o filme não se propõe a ser sério dentro do filme, mas fora dele a Marvel faz um marketing estranho. Ela propõe coisas diferentes. Pelo menos o segundo, na minha mente, vendo os trailers, pra mim era coisa séria, sabe? É, então, é isso que eu tô falando. É isso que eu tô dizendo, entendeu? Fora do filme. Dentro do filme, eu não vejo essa proposta de ultra seriedade. Dentro do filme. Seu contexto completo. Fora dele, trailers e tal, que você falou. Tipo, você vê os trailers do segundo, você acha que vai ser, porra, ultra sério, sabe? Sim. Ele continua que ele não curte o Bucha Thor desses filmes, não entendi nada daquelas cenas dele na caverna e, porra, tudo de relevante no filme foi mostrado nos trailers, que merda. É um efeito. E além de passar outra imagem. Isso é um grande problema da Disney, né, que eu espero que não aconteça com Star Wars, que a Disney conta muito, muito, muito o que acontece nos filmes deles, não só a Disney, mas várias dessas grandes empresas contam muito o que vai acontecer nos filmes a partir do trailer. Ao contrário, tá aí pra dizer, grandioso Mad Max. É. Sim. Cara, não, não vou falar mal de Mad Max. Mad Max é foda. Deixa eu falar. Mad Max é foda, né? Mas você acha que contou muito? Você ia falar que contou muitas coisas. Eu achei que o trailer contou muito. O problema é que ele... O bom é que ele não contou como é que ia ser a dinâmica da história em si. Sim, Mas ele mostrou todas as imagens legais. Mas até aí, cara, tipo, você não tem como fugir porque Mad Max é um filme praticamente puro de ação, tá ligado? Uhum. E tipo, qualquer coisa que você mostrasse ali no trailer, tipo, seria o que é um filme, tipo, pra mim é um dos trailers mais honestos que saiu nos últimos anos. Mas não dá pra você pegar meia hora de trailer do Mad Max e fazer o filme quase inteiro que nem dá por conta da Marvel, né? É a diferença grande de um pro outro, né? Mas continua com os comentários. Ele terminou o comentário do Smolder. Tem um comentário agora do JSL, que é o seguinte: tô gostando do Gasp Show, continua assim com frequência, né? Aí já tem um pequeno erro. Pra eu ficar que nem um retardado no ônibus rindo dessas histórias malucas de vocês. E tem um último comentário que é do Denito, basicamente reclamando da falta de revisão no texto, que eu concordo com ele, que deve ser melhor revisado. É só isso. Cara, eu vou dizer uma coisa pra você. Seriamente. Ele falou assim, não custava nada ter revisado o texto. Pra mim custava. Porque eu já tive trabalho pra caralho pra fazer o post inteiro, entendeu? Eu faço o próximo. Então é isso. Eu adoraria que tivesse revisão. Não tem eu porque ninguém vai fazer isso. No feed tá revisadinho. Quem lê no feed vai saber. É, 2 semanas depois. Mas tá revisado. Que cuzão. A culpa não é minha, a culpa é da porcaria do programa, que não abre. Eu escrevo o post então, velho. Não, porque assim, eu posso explicar pra galera rapidão a minha situação. Vai acabar esse podcast aqui, que vai demorar alguma coisa entre 1 hora e 2, né? Vai acabar esse podcast, eu vou ficar a madrugada inteira enquanto ele renderiza e aplica os efeitos para o podcast ficar legal. Aí eu vou ter que upar o post, e aí eu vou ter que criar o texto também, né? Criar o post e fazer a imagem inicial. Que essas imagens iniciais que eu faço agora demoram pra caramba. Entendeu? Então, tipo, é um trabalho enorme que eu tenho que fazer. Fora isso, que na segunda-feira a gente já tem gravação do Prorrogação. Então, é uma correria louca pra mim. Então, tipo, não, pra mim, custava mesmo revisar o texto, não dava. Tipo, se eu ficasse revisando o texto, eu não postava, sério. Entendeu? Só isso. Beleza, então vamos deixar um trato feito aqui. Eu faço os posts agora, pronto? Seria ótimo. Nossa, eu fico muito feliz. Viu? Fico muito agradecida. Então, vamos falar de notícias? Agora que eu tô feliz. Tô feliz, pô, não vou precisar fazer. Demorou. Passou a E3, mas não passou o mundo dos videogames. Eles continuam depois da E3. Inclusive, a E3 raramente apresenta coisas que a gente não fosse ficar sabendo antes e depois dela. Porque tudo é anunciado antes e depois, mas aconteceu mais uma coisa com a série Uncharted. Pra quem não sabe, o Uncharted aí da Naughty Dog, já há algum tempo ele teve tido problemas com seus roteiristas e diretores. Pra quem não sabe, eles já tiveram mudança de roteirista. Que era a roteirista... Você tá falando do filme, calma aí. Do filme, não, né? Então, eu ia falar de todo o contexto da série. Até chegar, entendeu? Ah, entendi. Entendeu? Eu ia explicar que a Naughty Dog tá aí, e a série tem vários problemas de roteiristas, assim como diretores, e aí, se o Cryo não tivesse me interrompido, eu ia emendar. A série fez muito sucesso... Mas só tô terminando aqui. Você tá falando do jogo ou do filme? Não, eu ia começar falando do jogo pra falar da... Mas o filme, o jogo teve problema com o roteirista? Teve, a roteirista saiu do Uncharted. Cara, eu não sabia disso. Você não sabia? Desculpa, saiu, viu? Saiu a roteirista do Uncharted. Aí, ó, como era importante a minha introdução. Você vê? Tá, mas eu continuo falando. Não. Os jogos eram bons, pô. Por que teve tanto problema pro jogo sair? Não, o Uncharted 3, pô, zoadaço, mano. Que isso, não. O Uncharted 3 é bom, mas ele não é do nível do 1 e do 2. Porra, não, nem compare com o 2. Não, ele não é do mesmo nível do 1 e do 2, mas ele é bom jogo, cara. É um bom jogo. Não, é um bom jogo. Eu gosto também do Uncharted 3. Eu acho o 2 melhor, mas eu gosto. Não, eu acho o 2 bem melhor, entendeu? Assim, mas assim, o que eu ia falar é... A série Uncharted tem essa questão com roteirista, entendeu? É uma questão muito importante. E parece que isso também tá sendo transmitido pros filmes, certo? Não, mas certo. Vamos lembrar uma coisa, aí falamos sobre filme. A Sony vira e mexe e caga a regra com o diretor, tá ligado? Vira e mexe do diretor que vaza da Sony, tá ligado? Tem uns diretores que sempre estão lá e tal, que sempre estão na Sony, beleza. Mas vira e mexe eles cagam a regra com vários diretores, tá ligado? Tem meio puto pra Sony mesmo. É que sei lá, cara, é difícil a adaptação com game, cara. Assim como a adaptação com anime, eu acho que o pessoal não respeita muito, sabe? Tipo, pelo menos eu vejo dessa forma. Sabe, na verdade, eu não sei nem se é respeito. Eu sempre vejo isso, Kraven. Essa discussão. Eu vejo um desdenho, cara. Parece que eles estão tratando como se fosse uma mídia menor, sabe? Sim, mas você não vê, Kraven, que ao invés de... Não como desrespeito, mas falta de conhecimento da mídia a qual eles estão adaptando. Cara, é isso que eu disse, cara. Desdenho, sabe? Tipo, foda-se, vamos fazer o que quiser aí, sabe? Porque... Não, eu acho que eles só pegam o nome da marca algumas vezes. É. E fazem, tipo... É, vamos lembrar que a maioria dos times de games que saíram até hoje... São ruins? Não, são bem ruins. Vamos lembrar do que um dos que eu mais gosto de lembrar. Dungeons and Dragons, aquele time lindo e maravilhoso, que o CG do Dragon é... Mas não é por causa dos games, né? Não é por causa nem por causa dos games. De RPG e tal, mas mesmo assim... Vamos lembrar de um ruim, já que tu tá falando, Super Mario Bros, né? Nossa, não, nossa! Foi longe, nossa. Viu? É bom, viu? Caralho! É ruim que é bom. Não, não, não, não, não, não, não, aquele filme realmente me faz querer matar, velho. Desculpa. Cara, eu disse, cara, o filme do personagem super importante, eu fui descobrir muito tempo depois de assistir esse filme. Mano, e o filme do Street Fighter, cara, hein? Cara, não, nossa. Cara, tem uma história engraçada com esse filme do Mario Bros, que é o seguinte, eu não sabia que existia um filme, teve uma vez no Corujão da Globo, 3 horas da manhã que o filme passou, e eu assisti o filme e eu terminei o filme e eu nem percebi que era Mario Bros, de tão bizarro que é o filme, cara. Quer dizer, quando o cara falou que o nome dele era Mario ou Luigi Mario, você não... percebeu, né? Não, cara, o cara parecia tanto um ator pornô. O ator é tão bom, cara. Verdade. O foda é que pior que era um ator tão bom, cara, que fez o Mario. Cara, e sabe o que é pior? É possível que os filmes pornô do Mario Bros sejam melhores, velho. Ah, igual de super-herói, cara. De super-herói facilmente. Não, mas os filmes de... Mas até aí, as adaptações de quadrinho demorou um bom tempo pra sair uma boa, viu? Uhum. Demorou um tempo, porque você vê aquele primeiro Capitão América, nossa, Nossa, mas cara, é ruim. Mas, cara, mas é complicado você adaptar um jogo para o cinema. Primeiro que você não pode meio que adaptar a história do jogo. Tem várias limitações que você não poderia adaptar direto. Então você tem que criar uma nova história com aqueles mesmos personagens, com o pensamento de pessoal de cinema, de roteirista. Por exemplo, eu tava falando notícia aqui, cara, do... do Uncharted. Mas, por exemplo, todo mundo olha pro Uncharted e pensa, pô, Indiana Jones. Mas o pessoal tá falando que os produtores da Sony estão pensando em Resident Evil. Porra, que diabo é isso? Cara, Resident Evil não é nem um pouquinho um filme bom. Não, né? Mas imagina ele matando zumbi, cara, dentro do Great. É, não, eu acho que eles estão querendo fazer. Eles estão pegando a franquia errada, né? Era pra fazer um The Last of Us aí, mas tudo bem. É, não, mas sabe o que é pior? É que assim, eu realmente, o pessoal tá falando, vai ter adaptação do Last of Us também. Vai, essa tá dando melhor até do que a do Uncharted. Do Uncharted. Mas o meu grande problema com todas as relações é que, por exemplo, se você for adaptar um quadrinho ou um livro, a estrutura de roteiro e narrativa de ambas as mídias, tanto dos livros quanto dos quadrinhos, elas são extremamente similares. A dos quadrinhos, então, ela é idêntica, quando você fala de roteiro e estrutura e tal, a do filme. Tanto que, meu, pra você... Eu faço storyboard. Pra fazer storyboard de filme, você praticamente faz um quadrinho. Mas, Lucas, sabe o que é pior? Um Uncharted também tem uma estrutura... Próximo. Idêntica de filme, cara. É, sim. Cara, não, mas aí difere da linguagem da... Não como é que é passado o jogo e tudo mais, mas a linguagem de videogame pra linguagem de filme, que são linguagens das ferramentas muito diferentes. É nesse ponto que eu ia chegar, porque, por exemplo, você vai pegar um videogame, a grande diferença é a estrutura. É porque, que nem você falou, a história mesmo, Vilásio, realmente, se você parar pra olhar junto às cutscenes, né, realmente vai parecer um filme mesmo e tal. Narrativa visual é próxima e tal. O problema... Metal Gear que eu diga, né? É. Mas não ouse falar mal de Metal Gear. É. Porque assim... Não vou falar que ninguém que nego morre na poça. Virou piada interna, né? É. Ó, a questão é a seguinte. Você adaptar a questão, por exemplo, a questão mecânica, pacing e tal, o progredir do jogo, porque a questão do videogame é escolhas, a forma com a qual você joga, o caminho a ser escolhido e tal, todas essas estruturas é que tornam o videogame interessante, sabe? Sim. É, e aí a questão é, como você faz pra transportar essa parte mais importante dessas narrativas do videogame, que essa progressão é a progressão de você como jogador ativamente participando dessa história, pra você como espectador dessa história, único e exclusivamente. É uma diferença muito grande, né? Você mudou o ponto de vista literalmente, né? E aí que vem a dificuldade. E é por isso que eu vejo, assim, que nem o Craig falou, rola esse desdém, eu acho que poucas pessoas são colocadas pra trabalhar, ninguém, eu acho, praticamente, que realmente entenda a mídia dos videogames pra saber... Fazer, pra saber transportar de um lugar pro outro, sabe? Ah, mas nesse caso do Uncharted falando diretamente, quem tá produzindo o roteiro do filme, daí ia falar da série, mas do filme, é o pessoal do Naughty Dog. Naughty Dog, é por isso que eu tava falando no começo dos roteiristas do jogo. Porque a Naughty Dog não vem passando bem por causa disso. Porque ela vem trocando de equipe com frequência, sabe? A roteirista principal da Naughty Dog, principal, não é nem, tipo, só do Uncharted, a principal da Naughty Dog, acabou sendo ela que saiu da Naughty Dog. Então você já vê aí que tá tendo problemas, a Naughty Dog realmente não tá conseguindo. E aí teve o negócio do corte de verba que rolou o problema com Uncharted. Uncharted é uma super produção, se você conhece o jogo, você sabe o que é isso. É foda. Não, então só disso, tipo assim, como a gente falou, as linguagens são diferentes e o público como um todo, ele tem um pé atrás com filmes de games. É claro que hoje em dia, é claro que nós estamos falando de um jogo que é da Sony, que faz sucesso e que vai sair pelo estúdio da Sony. Mas eu vou te falar, cara, nesse caso específico do Uncharted, muito mais com relação ao cinema, um dos grandes problemas é realmente a questão de produção dos produtores da Sony. O próprio diretor que saiu, ele saiu exatamente por diferenças criativas, porque ele queria fazer Indiana Jones. E todo mundo sabe o estilo de Indiana Jones. Mas não, a Sony realmente quer pegar uma franquia muito mais explosão, com pistolinha, sei lá, Resident Evil, essas coisas, que é totalmente visual, um videoclipe, do que realmente investir numa franquia de Indiana Jones, cara. Isso é estranho, não, muito absurdo. E é estranho porque uma franquia como Indiana Jones e uma franquia como poderia ser Uncharted, ela é uma franquia que pode perdurar como Indiana Jones perdura por diversos anos com diversas histórias diferentes, tá ligado? Eu concordo. É muito mais fácil você criar histórias de aventura do que vocês criar histórias com Red Resident Evil. Então, não, porra, e é mais, que pega estranho esse tipo de coisa. Sim, e mais, esse é um gênero, o gênero Indiana Jones de exploração e aventura. Tem falta. É um gênero que tá em decadência no cinema hoje em dia. Não, eu ainda acho estranho com todo o sucesso que fez agora Jogos Vorazes, de não rebutarem Tomb Raider, tá ligado? Me é muito estranho isso até agora. Ninguém acho que não tem nada a ver, mas tudo bem. Eu não tô falando de comparação de roteiro, nem de, assim, era personagem principal forte, entendeu? Mulher. O Arc Flash. A menina do Arc Flash. A única coisa parecida. Tirando Arc Flash, entendeu? Mas é esquisito, né? Você tem uma personagem principal forte num filme de aventura que normalmente atrai muita gente, entendeu? E é estranho não ter ainda voltado Tomb Raider pro cinema, entendeu? Que é uma franquia que pode ser cinematograficamente falando muito boa. Eu ia até perguntar pra vocês não acham que, assim, tendo em vista o sucesso dos videogames hoje em dia, não tá até tendo pouca gente falando de adaptação? Porque eu vejo muita gente falando, mas pouca coisa acontecendo em adaptação de videogame pro cinema. Cara, aí que tá, tipo, muita coisa eu não sei, cara, não tem tanta coisa assim que faça sentido adaptar pro cinema. Tem algumas coisas que são impossíveis, cara. Impossível você adaptar um Halo pro cinema, impossível você adaptar um Gears of War pro cinema. E hoje em dia só se fala em grandes franquias e algumas realmente não dá, cara, sabe? Então, Uncharted, não, acho que o Uncharted é perfeito pra se adaptar. Por exemplo, vão adaptar Assassin's Creed, que eu não acho que é uma boa solução. Mas tá saindo uma, é isso que eu ia comentar. Que tá com tanto problema quanto o Uncharted. Tem uma grana pesada. Tem uma grana pesada em cima de Assassin's Creed, tanto que quem é o principal é o Fassbender, que é o puta ator. E é da Sony também, né? Sim, isso não é nada. Então, assim, eu não sei, não tem tanto jogo, cara, que vale. Porque, assim, não vale a pena você pegar e investir num filme como faziam muito, de jogos de luta, cara. Não dá. Não faz. Apesar de eu adorar Mortal Kombat, cara, você pega filmes como Dead or Alive, como, sei lá, o próprio Tekken, que não é tão... Nossa. Mas aí você tá colocando o filme no nome de Weeble, né? Cara, não. Tudo bem. Mas você tá entendendo o que eu tô dizendo? Street Fighter mesmo. Só pra finalizar a discussão. Vocês acham que, assim, precisa de um grande filme pra ter um estalo pra essa indústria de videogames virar igual foi a indústria de quadrinhos agora pro cinema, sabe? Precisa de um X-Men, precisa de um anteriormente, assim, um Blade. Eu não sei se talvez precise do desespero que a indústria de quadrinhos estava tendo na época. Que falta alguém. E a indústria dos games passa por um dos melhores momentos em anos. Concordo. É porque, assim, mas aí, ó, rapidão, Lucas, aí é o contrário pra mim. Tipo, a indústria dos quadrinhos estava em desespero, mas Hollywood não tava tanto. Hoje em dia, Hollywood tá em desespero pra arranjar roteiro bom, tá ligado? Tipo... Mas, cara, desculpa, ele não vai procurar nos videogames, cara. É difícil achar roteiro bom no videogame também. Pois é. No videogame, você acha franquias com nomes pesados pra você levar um nome pro cinema e cara... Muitas das vezes, o nego tá cagando pro que vai sair. O que importa é o dinheiro que vai entrar. Não sei, cara, já tentaram. Prince of Persia, por exemplo, saiu aquele filme que eu nem acho tão ruim. Mas, cara, acabou o filme. É um filme ok. Mas, tipo, e a teoria em si não foi quase nada. Sabe? Cara, é isso que é a questão. A questão, acho que dificulta muito esse processo, é que o cinema depende de outras mídias pra se sustentar e o videogame não depende de ninguém. Isso que é um problema, né? Que o cinema não deveria depender das outras mídias, né? Hoje em dia, vem dependendo muito de adaptação. Mas eu vejo que, assim, o cinema poderia achar nos videogames ideias interessantes. Tem um jogo que tem uma ideia excelente, que é o Remember Me. Não é tão bem executado. Uhum. Não tem uma mecânica foda, uma mecânica ok de luta e tal, mas a ideia é excelente, sabe? É um sci-fi com uma ideia genial, mas, tipo... Se o cinema pegasse só a ideia do jogo, tipo, Remember Me, vamos pegar essa ideia aqui da história que eles falam, e pegasse um bom diretor de sci-fi e tal, meu, ia dar certo, sabe? Meu, eu tenho quase certeza que funcionaria, sabe? Não é copiar nem nada. Eu não sei o que cinema que é. Eu acho que falta, isso que o Craig falou é importante, eu acho que falta alguém tipo Christopher Nolan, um diretor assim, que vai pegar essa parada e vai transformar em algo que vai realmente mudar a visão das pessoas. Não, alguém que não tem esse desdenho, assim, sabe? Essa coisa, ah, não, nem sei o que é videogame, sabe? Sim, sim. É, chegar e um cara traz curto. A coisa, a mídia como ela é, e respeite também. Porque, cara, assim, porra, tipo, eu acho chato o fanchita, mas eu entendo, sabe? Eu entendo o cara que jogou tudo aquilo pra ver, tipo, Dragon Ball, tipo... Leu tudo sobre Dragon Ball pra ver um Dragon Ball Evolution, sabe? O cara que é viciado em Street Fighter, ele vai ver aquele filme do Street Fighter e depois você não vai ver aquele filme da Chun-Li, que nem esse. Nossa! Meu Deus, cara, é melhor esquecer. É melhor esquecer mesmo. É foda. É foda, a situação dos filmes de games tá foda. Vamos passar pra próxima, que o bagulho é louco. Falando de novo de filminhos, de cineminha e de tudo mais, foi anunciado esses tempos aí que Ben Affleck viria a produzir um filme sobre o escândalo da FIFA, que acabou de acontecer. E aí eu me pergunto... Eu acho que o filme tá uma cara dele, cara, sinceramente. Do Ben Affleck, né? Levando o meu medo é que o filme é a cara dele pra produzir, mas pra ele atuar... Não, mas ele falou que ele vai produzir. Ele desculpa, sinceramente. Ele fez filmes muito ruins no início da carreira, mas ele não é um ator péssimo. Não, desculpa, eu também não acho que ele é um ator péssimo. Eu acho que ele serve pra certos papéis. Ele fez filmes muito bons também no começo da carreira dele, cara. Eu acho que assim, o Ben Affleck, ele é muito crucificado por um filme que o maior problema não era ele. Exato. Sabe? Mas... Tipo... O Demolidor, cara, a atuação dele não é o problema daquele filme, velho. A Manu também não tá tão boa assim, não. Não, mas não ia sair nada demais. Mas eu concordo. Você bota qualquer cara fudidão lá, mano, vai ficar uma ruim de qualquer jeito, né? É ruim. Até porque os atores em volta dele também eram ruins, velho. Cara, pior que eu nem acho que os atores todos eram ruins, cara. Até porque tem alguns personagens... Eu gosto muito do Reino do Crime, daquele... Não, o Reino do Crime, o Negão, ele é um bom personagem. O cara que faz o Mercenário é muito bom. O cara que foi o Mercenário, que é o... Porra, cara, esqueci. Ele foi o que fez o remake daquele filme do Schwarzenegger. Tô ligado. A coisa do Ben Affleck, cara, é que se ele fizer um filme na pegada do Argo, assim... Porque o Argo, ele é um incidente diplomático, no caso, né? Então, mas no caso da FIFA não é um incidente diplomático, eu ia falar democrático, mas algo parecido, sabe? Aquela coisa, sabe? De investigação, papelada, sabe? Pode ser muito legal, se tiver bons personagens e tal, imagina? Eu vejo que assim, tipo, pegando essa ideia de um documentário misturado com a trama densa, sabe? Tipo assim, pegaram tipo o Blatter lá, o cara... Eu não digo nem o documentário, foco, cara. Só pra deixar bem claro, a gente adoraria que o foco fosse Blatter, mas o foco é no Chuck Blazer, né? Que é o cara que foi importante pra caramba lá nos Estados Unidos pra futebol, mas era foda. Não, mas eu vejo o Blatter como um antagonista, sabe? Tipo... Não, vamos explicar um pouquinho, né? O Chuck Blazer é o cara que deu início às investigações, por quê? Porque ele foi o primeiro cara a ser preso e ele entregou a galera. Então, é o caguetão. Ele é o X9. Então, aí a história seria sobre ele. Cara, eu ia adorar um filme misturando Argo com tipo Lobo de Wall Street, tá ligado? Porque eu tava imaginando... Os caras na Copa do Brasil, assim, comendo umas putas, assim. Comendo as putas. Mas o que imagino... Gordão lá, pá, caralho. Mas o que eu imagino... O Blaze é gordo. É meio que essa mistura, assim... Uma parte, sabe, mostrando manchete de jornal, sabe? Essa parada... Jornal, documentário, olha só a parada acontecendo, e aí tendo toda essa trama mais densa rolando, sabe? O que você falou, os caras fudidos, sabe? O antagonista, eu vejo o Blatter antagonista mesmo, sabe? Tipo, o cara a se chegar, né? Esse tipo de coisa, velho. Mostrando o Brasil fudido, a merda, a Comembol, tudo fudido. Eu acho que assim, é interessante, cara. O escândalo da FIFA é tão bizarro, né? Ele tem uma proporção tão escrota, né? Que daria um bom filme mesmo, mano, eu acho. Cara, sabe o que é mais incrível? É que nesse momento que estão falando sobre o escândalo e tudo, tá saindo o filme da foi aquele filme da FIFA, né, que foi financiado pra ele, pra falar sobre a fundação e como é legal e bababá. Porra, que timing, hein? Que timing perfeito, né, cara? É quase tão perfeito quanto o presidente da CBF. Cara, e se você quiser saber o que é o escândalo da FIFA, né? Pra quem não tá entendendo, pô, o que é essa porra, o que aconteceu? Fazer assim, tem dois podcasts que você pode escutar. Se você quer diversão, entretenimento e entender o que é o da FIFA, você escuta Prorrogação. Que a gente falou sobre isso, que, se eu não me engano, é o podcast mais cretino que a FIFA. É, e se você quer realmente entender todos os meandros e tal, é o podcast do Trivela, explicando a FIFA. Os links para os dois podcasts vão estar aí na descrição, aí você escuta eles. Tem texto também do Trivela, explicando tudo isso. Esses textos excelentes do pessoal do Trivela. Então vocês vão lá, escutem, aí vocês vão estar por dentro de tudo que tá acontecendo na FIFA. Se você não entende futebol, não sabe o que é, a parada é louca mesmo, é sério. É, Lucas, entenda só, Lucas, que vai ter um filme bom. Lucas, é. Eu posso só colocar um dado a mais sobre esse filme da FIFA? Ele arrecadou $607. Como assim? $607. O FIFA que ele tá falando do... Esse filme da FIFA, é, cara, $607. O filme instituição... É de 24 milhões o filme. De 24 milhões de euros. Eu nem sabia que existia essa porra desse filme, cara. Um filme institucional da FIFA. Olha só, mas é com atores famosos, cara. Tem o Gerard Depardieu, cara. Caralho, é sério? É. Nossa. Caralho, que time pra fazer o filme da FIFA também, velho. Quem ele interpreta o Gerard Depardieu, cara? Não sei, cara, mas imagino que é algum francês sacana. Nossa. É Platini. É o Platini. Ele é da puta. Gerard tá Platini, né, mano? Aí tá outro maluco lá que faz o Black. Gerard Platini. Nossa. Gerard Platini. Pô, o Crave demorou um tempo pra pegar, né, mano? Pô, caralho, isso... é que você falou no fundo, ninguém escutou você falando, cara, só eu escutei. Ah, mano, na gravação eu tô por cima, não importa. Então é isso, filme da FIFA, todo mundo acha que pode ficar legal, né? Todo mundo tá confiante. É, que pra falar do mundo da FIFA? Eu acho que sim, eu acho que sim. É, então vamos pra próxima, vamos falar... Cara, a gente tá falando muito de filme nessa porra, vamos continuar. I'll be trying to hide when I already lost. I can't bet on these cards 'cause I know what they'll cost. If I get a scent that's meant to trip my reason, I'm sold, I can't be told to pass what I. Falando um pouco aqui de Marvel, né, você que é Vilazo no... O Vilazo falou aqui um pouco antes que não gosta da Marvel, né, Vilazo? Não é que eu não gosto da Marvel, eu gosto muito do cinema, mas os quadrinhos mesmo, eu prefiro a distinta concorrência. Certo. A distinta concorrência é melhor. A distinta concorrência, né? Distinta, cara, que é isso. É, ó só, filme da Marvel, antes a gente tinha uma coisa pra falar aqui, que é a decisão do ator do Homem-Aranha, mas a gente resolveu mudar, né, um dia resolveu mudar. Como diz a música, e a gente vai falar um pouco aqui sobre os personagens presentes aí na próxima Guerra Civil. E antes de tudo, pra gente começar aí, vamos ver o que cada um acha, perguntar pra vocês qual é o personagem que vocês mais estão esperando ver na Guerra Civil da Marvel. Na minha opinião... Pantera Negra, cara. Pantera Negra. Mas espera aí, é ver pela curiosidade de como vai ser colocado no filme... Ou ver por causa do personagem nas HQs? A decisão é sua. Ah, então vamos lá. Como vai ser colocado no filme em relação à Guerra Civil das HQs? O Homem-Aranha. Como personagem, eu acho que eu tô com o Evilásio, que é o Pantera Negra. Eu acho o Homem-Aranha mais interessante, cara. Porque aquela coisa, o personagem... A Sony tá cedendo o personagem, sabe? Eu acho interessante, assim, ver o que eles vão mostrar, sabe? Porque vai ser um papel... Vai ser, tipo, uma participação nesse filme, no Guerra Civil. Sendo que o cara não teve nenhum filme ainda antes disso, né? Teve. Thor Ragnarok, teve o Andrew Garfield, mas não conta, né? Teoricamente. Infelizmente não conta, porque... Eu gosto do Andrew Garfield como Homem-Aranha, tá ligado? Eu gosto do personagem dele e tal. Eu gosto dele mais como brasileiro do Facebook. Cara, também, muito bom. Também, também. Muito bom. Mas eu gosto dele como Homem-Aranha, principalmente como Homem-Aranha mesmo. Eu acho que, mas o problema tinha que mudar, cara, porque primeiro a gente vai fazer um Homem-Aranha mais jovem, sempre disseram isso. E segundo, tava muito complicado, cara, ali pela franquia realmente... tava ferrando e infelizmente ele era a cara da franquia. Cara, eu concordo, isso eu concordo totalmente, tá ligado? Se viesse parar como veio parar na Marvel, eu tinha que trocar totalmente, eu concordo. Eu não gosto. Eu honestamente acho que os melhores filmes do Homem-Aranha são os dois primeiros. Eu também. Infelizmente, são os dois primeiros. Vocês acham, tipo, o Tobey Maguire um Homem-Aranha ruim? Eu não acho. Eu acho que o problema dele é o overact. Ele tem um ator assim limitado, mas eu não acho. Nossa, mas meu Deus, o Andrew Garfield é foda. Eu acho que o Andrew Garfield tem um perfil muito mais do Peter Parker. Que a gente conhece, mais clássico. Mas Tom Maguire interpreta o Peter Parker nerd, principalmente que a gente conheceu ali, sei lá, nos anos 90, muito mais parecido com o Homem-Aranha mesmo, sabe? Eu acho que não, né? É porque o Homem-Aranha. Em alguns. Pelo menos no desenho, às vezes era retardado, cara. Cara, o Homem-Aranha, ele tem dois aspectos que eles são geralmente abordados, né? Dentro da HQ, principalmente. Que é o Homem-Aranha ultra geek, ultra nerd. E é o Homem-Aranha mais brincalhão. Só que mesmo o Homem-Aranha ultra geek, ultra nerd, quando tá como Homem-Aranha, ele é brincalhão. São dois aspectos que tem no Homem-Aranha. O meu problema que eu teve com todos eles é que nenhum deles soube pegar essas características do Homem-Aranha e colocar numa coisa só. No personagem em si, sabe? Tipo, muitos pensam só em um lado, sabe? Acho o Andrew Garfield muito funcional como o Homem-Aranha mais pro herói, o Homem-Aranha, o Peter que é o herói, mas o Andrew Garfield, ele é mais o personagem do Peter mesmo, sabe? Eu não sei. Eu acho que tem muita contradição quanto a isso. Mas de qualquer forma, o que você falou, Krav, remete muito à importância do personagem. Dentro da Marvel, você vai pegar os Vingadores, o Homem-Aranha, se pá, é maior que os Vingadores. Não, o Homem-Aranha é o personagem mais famoso da Marvel, cara. Sabe, então... É porque aí você vai falar de Vingadores, você vai falar de vários juntos, né? Por isso que eu não... Eu não sei se atualmente é, cara. Porque não, se você pegar a bilheteria... Não, eu entendo, assim, a importância dele. Mas se você pegar a bilheteria do segundo filme do Homem-Aranha e pegar as bilheterias do filme da Marvel, cara, é ridículo, sabe? Guardiões da Galáxia teve o dobro de bilheteria... Guardiões da Galáxia, personagem C da Marvel, teve, tipo... 3 vezes mais bilheteria que o segundo filme do Homem-Aranha. Em cinema, sim, cara. Em cinema, sim. Eu tô falando realmente em quadrinhos que ele é mais importante, mas em cinema, sim. Sim. No cinema você tá certo, Crave. E eu acho que na teoria, assim, do esse Homem-Aranha mais novo, vai ter 14 anos no filme, se não me engano, né? A idade dele do ator. Por aí, do 14, filme. 15. Eu acho uma escolha, assim, que foi muito moldada pelos filmes, porque, assim, o que a gente tinha na cabeça antes? O Homem-Aranha é um cara que tá terminando o ensino médio, né, digamos, lá nos Estados Unidos e tal, principalmente nos filmes. Mas, assim, a questão é que, assim, você percebe que o público que viu a segunda adaptação do Homem-Aranha, do Andrew Garfield, ele é um público muito mais teen do que era o outro filme. E eu acho que esse público é mais cativo do que o público mais velho que já tá incomodado com as adaptações, sabe? E eu acho que isso influenciou muito na escolha desse moleque aí pra interpretar. Eu concordo com a... Você acha que esse público é mais cativo, cara? Porque, assim... aquela galera, por mais que a gente fale, o fã nerd e tal não é importante, o fã nerd é o cara que vai ver o Homem-Aranha, vai passar 20 anos de Homem-Aranhas diferentes. O cara vai assistir o primeiro filme e o último filme. Enquanto que esse público tinha, ele assistiu agora, daqui a 5 anos, ele não quer mais saber. É verdade. Sei lá, cara, eu acho que, assim, aquele o segundo Homem-Aranha do Andrew Garfield, ele foi muito nessa pegada. Ele, cara, o segundo filme... Ele é um filme de colegial, sabe? Praticamente, ai, eu amo ela. Ai, como eu amo a... Esqueci o nome dela. Gwen Stacy. Gwen Stacy. Não, no segundo filme é a Gwen Stacy. Qual, esse agora? Do Andrew Garfield, o segundo. Do Andrew Garfield. Do Andrew Garfield, sim. E sei lá, cara, eu acho que esse filme fez tanto sucesso com esses públicos que eu acho que, assim, a decisão da Marvel foi essa, sabe? Colocar um cara novo pra pegar esse público novamente, sabe? Eu não concordo muito na questão de visão do personagem. O contexto do Homem-Aranha, ele é, pra mim, ele funciona melhor nele como um universitário, sabe? também acho. Cara, a visão de mundo dele. Eu pegando aqui, eu tô com a Guerra Civil aqui na mão. Ele tem 14 anos na revista? Não aparenta, assim. Não. Ele já tá aí há muito tempo na ativa. Tem 20, já tá uns 20. Não, é por isso até que na Guerra Civil, o impacto de... Spoiler da Guerra Civil, gente. Quem não leu, foda-se. Tem quase 10 anos essa porra. O impacto é que ele tira a máscara e ele revela quem é ele, entendeu? Na Guerra Civil. Esse é o grande impacto do Homem-Aranha na parada. Além de ele quase morrer no bagulho. Tem essa. A parada do Homem-Aranha na Guerra Civil, é por que é tão importante a apresentação dele ali, é porque como ele é o grande símbolo do super-herói da Marvel, o Homem-Aranha é o herói da Marvel. A partir do momento que eles botam o Homem-Aranha no palanque pra tirar a máscara, ali que eles começam a dar peso... Dentro do contexto da história, olha lá, ó. Homem-Aranha, nosso símbolo desmascarado em frente ao público, sabe? Essa que é a parada dele tirar a máscara lá. Apesar de que dentro do próprio arco ele não tem lá grande relevância, né? Né. Mas é porque o Homem-Aranha, ele realmente era o grande herói mascarado. Porque você pega os Vingadores, todo mundo vê o rosto desses caras, a gente sabe quem é esses caras. É o Capitão América da entrevista na TV, né? O Tony Stark sai por aí fazendo festinha, cara, usando armadura. Os X-Men explode estádio. O Homem-Aranha não, né, mano? O Homem-Aranha tá nos becos. Nos becos escuros. O Homem-Aranha nem tem grana. Por que o Homem-Aranha? Por quê? Porque o Homem de Ferro, qualquer vilão comum, não vai bater com o Homem de Ferro. Não tem como. Agora com o Homem-Aranha, cara, o vilão do Homem-Aranha, ele pode dar um tiro no Homem-Aranha e ele morreu. Não, mas assim, óbvio que a gente tem que lembrar que o Homem-Aranha... É porque muita gente acha que o Homem-Aranha também é meio bosta. E você ajuda, Evilásio. Mas ele é forte. Não, tá. Ele não é meio bosta, mas ele não morre com uma bala. Ele não é super-homem. Não, ele não ia tomar um tiro igual aquela porra daquele mergulho. Provavelmente. Ele não apanharia do Anderson Silva, do jeito que você relatou aí. Não, cara, mas é um filme da Marvel, cara. O velocista morreu. Cara, mas eu, assim como... Tirando um pouco o foco do Homem-Aranha... Pra mim, o que eu quero mais ver realmente é o Pantera Negra, cara. Sério mesmo, é porque muita gente não conhece o personagem, mas pra mim o que mais me interessa em ver o Pantera Negra é a questão política que ele traz pra obra. Porque ele é um chefe de Estado, entendeu? Ele comanda uma nação, tem toda essa questão do preconceito, ele possui toda a reserva de um mineral importante pra história, entendeu? Sabe, ele é um personagem fundamental... E ele tem uma carga, sabe, mesmo do personagem, muito forte, que se bem explorada, porra, pra mim dava um filme só dele. Vai dar, né? Vai dar, tão falando. Uma pergunta rápida. Todo mundo leu a Guerra Civil? Sim. Porque assim, vai ter muitos heróis aqui que não estão no quadrinho e o contrário. Se fosse baseado no quadrinho, o que vocês mais queriam ver também era o Pantera Negra? Porque pra mim era o Punisher. Tem muita coisa na HQ que, tipo, não vai ter no filme. O filme tem, tipo, um terço dos personagens da HQ, tá? Sim. Tipo assim, a cena que eu mais queria ver era do Demolidor com o Tony Stark. Tipo, aquela cena pra mim tinha que estar. Tá, pra mim, o que eu mais queria ver era o Capitão América dando porrada no Tony Stark. De todas as cenas. Ah, mas esse é o único que pode estar, cara. Essa pode estar, entendeu? A do Demolidor não vai estar, entendeu? Isso que é, já confirmaram, o Demolidor não aparece no filme. E aquela cena da moedinha de Judas, cara, tipo, eu tava vendo aquela porra. Oh, chupa, motherfucker! Tipo, vê a musiquinha do Deal with Fit Cúbico na hora, tá ligado? Pra mim. Porra. Mas o que mais me interessa. Sério mesmo. Primeiro que eu curtiria pra caralho o Sentinela. Sim. Porque, pra quem não sabe, ele tem um conflito existencial fudido. E ele é o cara mais poderoso dessa porra. Isso seria legal, porque finalmente seria os filmes da Marvel chegando à proporção Dragon Ball, né? Que aí seria interessante. Mas o que mais me interessa na Guerra Civil não é o arco principal da Guerra Civil, é o que acontece por trás da Guerra Civil. Entendeu? De todos os arcos. Mas aí você precisa ter lido não só o encadernado da Guerra Civil, você precisa ler ele da porra toda. Só pra finalizar aqui. Tem que ler a porra toda, né, cara? Pra partir da Guerra Civil, é impossível você só ler o encadernado. Pra finalizar aqui, pra quem vocês, pra que lado vocês vão? Eu sempre assisto o Capitão América. Capitão América sempre, né? Capitão América também. Porra, cara, se o Justiceiro torce pro Capitão América, por que eu não vou fazer isso, cara? Mano, o Wolverine torce pro Capitão América, desculpa, cara. Se o Wolverine torce pro Capitão América, pelo amor de Deus, né? O bagulho tá louco. O Wolverine, na verdade, ficou com o cu doce a maior parte da HQ. que é foda. Mas... É, cara, tipo, eu fiquei esperando o HQ inteiro, o Wolverine... Mas pros X-Men fazia sentido, cara. Não fazia sentido pros X-Men. Não, pros X-Men fazia sentido. Dinastia é... É, mas sério mesmo, o que eu mais outra cena que eu torceria pra caralho... Ah, mas aí é outra cena, tem a ver só basicamente com o Sentinela, que é ele derrubando o Asgard inteiro. É. Sabe uma cena que eu torceria pra caralho pra que não tivesse o uniforme do Homem-Aranha do Comic O dourado? Campeão, cara. Dourado e vermelho? Isso é muito louco. Eu acho muito louco. Não, cara. Eu acho muito louco, mano. Podia ter rolado aquela briga treta no cemitério também com o Hulk. Isso é muito louco. É. Cara, a questão é a seguinte. Eu não sou muito grande fã desses arcos da Marvel que ela tá fazendo. E eu gosto da Guerra Civil, tenho minhas ressalvas com ela. Eu não sei porque a Marvel tá... Assim, eu sei porque eles estão fazendo tanto alarde com isso. Mas em roteiro mesmo, não é a melhor história, sabe? Não. Tem outras, e muitas outras melhores. Cara, o apreço da Guerra Civil é você ver herói dando porrada em herói, que acontece várias vezes. Até aí o próximo então vai ser Vingadores vs X-Men, que é um lixo. É um lixo. Cara, mas tem outra coisa também, cara. Você tem que entender que o pessoal tá envelhecendo. Vai ter que chegar uma hora que os heróis principais... Isso vai acontecer, obviamente, no terceiro Vingadores, mas já vai começar meio por aqui. É, os heróis principais vão ter que mudar. Não tem como ficar... Ah, e vai botar o Hulk Ling. Vai botar o Hulk Ling e me mato. Substituição do mundo. Então você tem que mostrar novos personagens fortes ou fodas o quanto antes, pra você substituir essa galera. Não, e não só isso. Conseguiram muito aqueles novos Vingadores, viu? É, por isso, tem que ter um Homem-Aranha. Excelente, aí. Viu? Todo mundo gostou. Oh, Hulk Ling. Porra, todo mundo falou Hulk Ling, meu Deus, Hulk Ling, tem um pôster dele lá no meu quarto, daquele bosta daquele Hulk Ling. Cara, vamos mais uma coisa, tipo, vamos pensar no jeito prático da coisa. A Marvel e a Disney não vão querer ficar pagando 50 milhões de dólares toda vez que a porcaria do Tony Stark quiser fazer a porra de um filme. Tony Stark, qual o nome dele mesmo? Robert Downey Jr. Cara, tipo, é a bala. Ele é o Tony Stark, verdade. Até a Marvel. Cara, assistiu o filme do Chaplin outro dia, daí eu falei, olha o Tony Stark, ele interpretando o Chaplin. Deixa eu falar, ele acha que é. Ele assumiu aquilo ali também. Não, é, isso também é uma parada que me incomoda e tal. Assim, tem ótimos personagens que eu gostaria de ver, mas sabe o que é pior? Um dos personagens que eu mais quero ver vai ter série do Netflix, mano, que é o Punho de Ferro, então... Assim, eles já estão aproximando. E na real, eu acho que... Ele vai aparecer no Vingadores 3, parte 2. É, provavelmente, mas vai ser introduzido primeiro. Nossa, na série, Vingadores, né? 3, parte 2, vai ser dividido também? Vai. Bem-vindo à escola Crepúsculo de fazer filme. Não, escola Harry Potter. Olha só, eu já dei essa letra há muito tempo, cara. A Marvel começou. Por enquanto o pessoal tá batendo palma, estouro de bilheteria, mas eles estão fazendo a mesma merda que eles fizeram nos quadrinhos. Vai dar ruim uma hora. Aguardem. Tá? É mas isso. Eu vou te falar. O que vai acontecer primeiro? Vai dar ruim ou sai o filme da... Cara! Eu não sei, velho. Cara, sinceramente, se esse filme do Batman e do Superman for legal... Se tiver a cena do Batman dando um soco na cara do Superman deitar, sabe? Aquela cena clássica, Cavaleiro das Trevas, eu pago o ingresso do filme, vejo essa cena e vou embora. Deu cara, suficiente. Eu vou ser bem honesto. Olhando o calendário e as previsões, eu acho que a estrutura da DC parece mais sólida que a da Marvel, a longo prazo. Eu acho. Estrutura. O problema é, a gente não sabe nada ainda. Não, cara, o problema não é DC, viado. Na minha opinião, é pra gente não esticar que a gente esticou esse bloco. Pra caralho, é? O meu problema com a DC é, tipo assim... Eles vão ter que sair equilibrar um ponto de sair dessa coisa com a tentativa de ser muito real, como é o Batman. Porque, cara, tipo, Super-Homem já é impossivelmente real. Mas daqui a pouco vai aparecer uns caras, tipo, Apocalipse e todo o universo do Lanterna Verde, velho, que, tipo assim, foda-se o mundo, tá ligado? É, eles têm que ir pra um universo meio o Flash da TV, cara. Que não, o Flash já chutou o balde. O Flash... Cara. É só diversão, é quadrinho de diversão, cara. É, o problema da DC Comics é a galhofada, mano. A DC tem esse problema. Não, mas dá pra você fazer uma galhofa legal, porra. Dá. O Guardiões das Galáxias não é isso? É uma galhofa legal, porra. Sim. Mas, pô, não dá pra fazer um sci-fi maneiro com Cyborg, por exemplo? Dá. Ah, vai ter, não vai ter Cyborg? Vai. Eu acho que é o seguinte, cara, tipo, eu acho que, assim, essa, eu acho que é foda o público, sabe? Porque hoje o público, ele não tem suspensão de descrença, isso me deixa muito puto. Eles não conseguem ver a parada foda. Divertida, porque, né? Porque, por exemplo, cara, você olhava, o pessoal da década de 70 olhava aquele Superman e falava, esse é o Superman, eu acredito naquele universo, eu acredito que ele voa. Esse Superman novo, a galera liga o foda, sabe? O pessoal fica, ai meu Deus, não sei o quê. Isso, e eu entendo, por exemplo, eu acho absurdo, mas eu entendo ele matar um personagem porque ele precisa ter essa pegada da realidade, porque hoje em dia o cara não tem suspensão de descrença, sabe? É, hoje em dia o cara vai olhar, o cara vai olhar o filme e vai falar, ai, que coisa mais falsa, ai, ele voa, sabe? Isso nem existe na realidade. Eu conheço gente que faz isso, sabe? É foda, porque... É, o que é escroto, tá ligado? Tipo assim, cara, você tá indo ver um filme de super-herói, então, tipo assim, a partir do momento que você entrou lá e o cara tem o poder pra destruir o mundo, o que me incomoda um pouco, por exemplo, nos filmes da Marvel, eles não conseguirem aceitar completamente, sabe? É o que me incomoda, tipo, eles falam, tem um cara tipo um Thor de um lado, e aí de repente o Gavião Arqueiro tem que ser real, tipo assim, mano, calma, se decide, porque... Não, você... aquela coisa, cara, o melhor filme da Marvel foi o que aceitou completamente, é isso, é galhofa. Como eu disse, a galhofa tem que ser aceita, cara. Tem. Cara, é super-herói, na moral, os caras de super-poder num Colan... Tem exatamente, como. Entendeu? É isso, cara. Tá no colo, velho. Ponto. É isso, cara. Era de prato na veia. É isso aí. Então vamos seguir pra próxima. A gente tá decidindo. O que a gente quer? Galhofa. Bora lá. Agora a gente vai voar um pouquinho de animes aqui no Gasp Show. Bilheteria de Naruto. A gente comentou desse filme. Na real, o Coutinho contou a história bizarra onde ele se tornava demônio. Pra falar desse filme. Do Naruto, o início da lenda de Boruto, né? Surge uma lenda, Boruto. Basicamente esse é o contexto do filme. E foi uma bosta a bilheteria, né? Não, Lucas. É o Naruto The Last. The Last. É o final da saga. Sim. Do próprio Naruto, entendeu? É o que eu tô falando. Aparece o Boruto no filme? Eu não assisti esse não, filme. Eu acho que não. Acho que parada... Vai ter um filme sobre o Boruto. Vai ter um filme sobre o Boruto. Sim, a parada certo. Que eu falei é porque esse é o filme do Naruto com a Hinata, entendeu? Ah, sim, exatamente. Tá. Então é origem. Você consegue entender as nuances, cara. Entendeu? É a origem de Boruto. A origem de Boruto, é isso que eu tô dizendo. Muito bom, cara, muito bom. Sacou? Ah, agora faz sentido. Entendeu? Cara, bilheteria foi uma bosta, né? esse é o resumo da história. É verdade. Resumo da história, cara. O que a gente vai discutir aqui não é... Não tem muito que... O número tá lá. A bilheteria foi um lixo. Qual foi o número exato? 64.573. 32 mil na primeira semana, que é... Vamos um pouquinho de como é que o pessoal de cinema vê as coisas. A primeira semana de um filme, normalmente é uma semana... É a parte mais principal da estratégia. Sim. A parte mais importante. Na primeira semana, Naruto conseguiu metade de tudo que eles conseguiram. Conseguiu 32, o que já demonstra a falha que seria o filme. Cara, isso significa que o MD, nos bons tempos, dava mais bilheteria que o filme de Naruto. Você tem uma noção. Só o cast de Naruto, né? Não, vamos falar isso. Não, o cast de Naruto tem 500 vezes mais do que a bilheteria, mano. De view que ele gerou pra gente, tem muito mais. É uma coisa absurda, cara. Falar pra você... Agora, a questão principal que a gente vai discutir aqui... O porquê disso. Evilá, você tem um... Você consegue dar uma resposta, assim? Porquê disso? Cara, é foda. Acho que toda a estratégia pra lançar esse filme aqui foi errada. Naruto não é um anime que parece... Ele parece ter muito público no Brasil, mas ele tem muito público de internet. Não é o público que vê na TV, não é aquela criança que vê o Pokémon na TV e tá doido pra assistir filme. Então, assim, você lança o último filme o último filme, o final da história no cinema. É foda, né? Você... sendo que a única referência pro grande público é... Sei lá, pro grande público, não tô falando da galera da internet, pro grande público é tipo Naruto no SBT, é foda, cara. Eu tava vendo uma pesquisa recentemente aqui que tava falando exatamente que, por mais que a mídia digital esteja sendo muito importante pro marketing, 75% do marketing ainda é na TV, cara. Então, nossa, não dá pra você achar que o público da internet, que por si só já não paga pelo produto, porque você vê Naruto hoje em dia, é possível você ver Naruto oficialmente no Crunchyroll. É, ninguém vê. E pouca gente paga pelo produto. Então o pessoal que já não paga pelo produto na internet não vai no cinema, cara, pra assistir esse filme. Não, não é, vai. É foda mesmo. Isso que você tá falando é uma realidade. Acho que vem no mercado de mangá mesmo, a gente tem uma bela perspectiva disso, né? O mercado de mangá é péssimo aqui no Brasil, né? Tipo, no, cara, vezes... eu acho que aí você tem muitos erros, né, de estratégia da PlayArt, que lançou no Brasil foi a PlayArt. Tá? Primeiramente, você. Não, como o Evelaz falou, você não perceber o teu público-alvo, tá ligado? Porque aqui no Brasil, aí é uma coisa normal, desenho ainda é muito ligado à criança. Então, aí contestação real foi que tiveram a maioria das salas de Naruto do filme foram à tarde, né? E não teve muitas salas à noite e tal. E isso realmente é verdade. Agora, como eu falo, quando a gente fala que no público-alvo, como o Evelaz falou, é perceber isso, tipo, o cara que tá na internet... Algumas pessoas vão sim, vão querer ver. Sim. Naruto no cinema. 32 claro. Mil. Né? 32 mil. 64, na verdade, no total. Mas. Porra. A maioria das pessoas vem pirata. E a maioria das pessoas vem em japonês. Então elas estão acostumadas com ver os Naruto em japonês. Aí você tem 80% do teu filme sendo passado em dublado. Eu acho que mais, cara. Na verdade, eu não vi isso. Eu acho que teve. Só teve sala legendada em São Paulo, cara. Então, muito pouco. É. Então, aí, desse quesito, você já é um pouco do público-alvo. Segundo, você pega uma série de TV que teve, vamos dizer, seu auge aqui no Brasil há o quê? Uns 2, 3 anos atrás, quando passou do Bom Dia e Companhia? Muito mais, faz tempo. Acho que faz mais de 5 anos. Faz mais de 5 anos. Foi quando passou do Bom Dia e Companhia. É, se você pensar na TV fechada, o Cartoon não lança mais Naruto. Não, o Cartoon não lança mais. Um detalhe, pra quem não sabe, o SBT, ele continuou a pagar sozinho a dublagem de Naruto, porque o Naruto era o número 1 de audiência de manhã, quando o Naruto passava no Bom Dia e Companhia, tá? E o Cartoon, ele trancou, ele não passava mais Naruto, só continuou passando Naruto depois à noite, quase de madrugada, entendeu? Não dava mais renda. E aí o próprio SBT sozinho tava comprando os direitos de Naruto a partir dos Estados Unidos e dublando. Então, mas tu vê como tava dando certo, assim, pro SBT. Tanto que, se eu não me engano, o Naruto chega a fechar a parte clássica. Não chega a passar o tipo nem, mas fecha a parte clássica. Não, trouxeram toda a parte clássica, sim. Né? Se naquela época eles trazem algum filme de Naruto e mostram isso tudo demais, poderia dar certo, concordo. Naquela época. Porém, hoje em dia, o SBT não é mais investindo, o Naruto nem TV fechada passando, cara, tipo, somente internet, você lança esse filme, final, cara, tipo, é uma análise muito ruim de como vai ser o filme. E tomara que não seja usado como base com outros filmes. Rapidão, pode falar. Deixa eu só falar uma coisa. Sinceramente, a gente reclama muito das empresas japonesas, das próprias brasileiras, distribuidoras, que, sabe, tipo, não sabe passar coisa direito, não coloca produto licenciado, mas você não acha que é compreensível deles, visto que não o público das HQs, mas o público, entre muitas aspas, o otaku, é um público que gasta muito pouco dinheiro. Eu vejo dessa forma. Aqui no Brasil, aqui, gasta muito pouco dinheiro. É completamente diferente do Japão. Aqui, sim. Aqui, o nosso público realmente gasta pouco dinheiro. O que eu acho que é parte da perspectiva... Mas foi o que eu falei, né, no começo. Foi o que o Vilazo falou, que o Carlos falou um pouco também na questão da perspectiva, realmente do marketing, de análise do público... É que eu acho que o que falta a essas empresas, Crave, eu não culpo eles necessariamente porque eles fazem. Eles fazem isso tendo em vista o que eles têm de retorno, as verbas que eles têm, mas eu acho que falta deles a perspicácia de entender, de buscar, sabe, investir em marketing. Cara, marketing é problema e solução, sabe? sabe? Investir em marketing, entender como é que aquilo funciona, porque é o tipo de coisa que com estudo, sabe? Indo atrás, tentando entender, você consegue meio que dar uma driblada, sabe? Você consegue... Cara, eu vou te falar que, por exemplo, esse filme do Naruto, talvez não tanto, tá? Até porque eu acho que o público foi analisado, foi errado. Talvez nem tanto. Mas, cara, tipo assim, você poderia arranjar mais jeito. Tipo assim, fazer uma... Pra quem não sabe, tipo assim, foi um acordo entre a Bandai e a Namco. A Bandai e a Namco bancaram a vinda do filme de Naruto pra cá e tudo mais. Esse tipo de coisa. Traz a Namco, conversa com a Shonen Jump, traz, sei lá... Porra, o autor de Naruto acabou de fazer um mangá, tá? Então, tipo... Faz ele vir pro Brasil, faz um evento, entendeu? Faz algumas coisas desse tipo, assim. É, bota alguns produtos licenciados pra vender e tudo mais. E aí tu vai conseguir atrair um público um pouco maior, tá ligado? Sim. É interessante você fazer isso. Sim, eu já não acho que seria um sucesso mesmo fazendo isso, entendeu? Eu acho que já ainda tava destinado um pouco ao fracasso, esse tipo de coisa, até pra trazer uma coisa no final da série e tudo mais. Mas ia atrair o otaku que... E o fã de Naruto que fica em casa e prefere ver piratão, entendeu? Porra, você poderia ir num evento que tivesse o... Caraca, esqueci... Como é que é o nome do autor de Naruto? Kishimoto. Você poderia ir num evento, tipo assim, tu vai no cinema e tu ganha alguma coisa licenciada de Naruto, isso é uma coisa, entendeu? Opa, tu ganha, por exemplo, isso, o último... Cara. Fazer uma parceria com a Panini, por exemplo, tu vai no filme de Naruto, tu paga, sei lá, alguma coisa a mais, não paga o preço cheio do mangá e ganha o volume final do mangá, entendeu? Só pode deixar de recordação. Podia dar uma grana pra galera do Gasp, do Yopinan, pra falar, né, podcast patrocinado. Pois é, né? Eu acho que, pô, ia ajudar. Você não acha, Vilásio? Pô, dá uma... Eu acho, cara. E, assim, não querendo fazer propaganda, mas fazendo. O filme Dragon Ball, o anterior, fez tanto sucesso. Teve propaganda e podcast, cara. Sim, teve mesmo. E eu acho que, assim, por exemplo, a gente tem uma perspectiva, o Cry, o Carlos sabe bem, o nosso cast Naruto, a gente falando mal do negócio, teve uma repercussão grande, né? As pessoas gostam de Naruto, cara. Sabe? Então, assim... Tem base de fãs, sim. Imagina... Você tem que trabalhar essa base de fãs, entendeu? Carlos, porque, imagina... Por exemplo, a gente tá... Rapidão. A gente tá falando também que, tipo assim, ah, o fã não vai... Mas também, muitas das vezes, o fã não tem motivo pra ir, entendeu? Sim. Também tem esquisito. Porque, por exemplo, você... Eu queria falar pra você, Carlos. Imagina se esse nosso post de Naruto tivesse sido patrocinado pelo filme. Você não acha que não ia dar, pelo menos, alguma porcentagem daquele público não ia? Só pra provar que a gente tá errado, que seja? Ia. Sabe? Não importa. Ia chamar público. E é o que eu vi. É, eu vi, o Gutinho falou que assistiu o filme de Naruto. Eu não sabia nem que tava sendo lançado já no cinema. Eu não fazia ideia de que já tava no cinema. Pra você ter uma noção. Então, tipo assim, porra, se eu, que tô aqui, entre aspas, grandes aspas, produtor de conteúdo, né? É, tô aqui, que falo sobre isso, não tenho ideia... Significa que a veiculação dessa porra tá muito errada. Tá muito errada. Porque qualquer filmezinho aí, mais ou menos, eu sei que tá sendo lançado. Tá ligado? E tipo, e aí tem um erro grande. Sabe? Eu entendo que o público é complicado, não tem visualização, o anime ainda é coisa de criança. Então bora mudar essa perspectiva. Ao invés de ficar trazendo o remakezinho de obra shonen porradeira... Começa a trazer coisa séria, sabe? Não fica só trazendo a mesma coisa. Eles também ajudam, quer ou não. O Evilásio faz o... Analisando o mercado, né, Evilásio? Uhum. Todo mês até em parceria aqui com a gente. Vocês lançam toda a lista do que tá sendo lançado. Uhum. Meu, quanta diversidade você vê de coisa séria sendo lançada aqui no Brasil? Eles alimentam esse mesmo público que é infantil. Então vai culpar? Vocês também estão ajudando, sabe? É arriscado? É. Mas, como diz o velho ditado, quem não arrisca não petisca. Ah, cara, a única tristeza, tipo assim, tomara que esse tipo de ação, que, porra, foi importante, sabe, foi assim, legal, a gente trouxe, a gente falou sobre esse quesito. Posso falar só um detalhe? Pode falar. É, outro detalhe, cara, é assim, tem essa galera que adora internet, que vê na internet e tal, mas tem um outro ponto, cara, que eu tava falando com o pessoal da internet, não vai pro cinema. O pessoal que tá na internet, ele já acompanhou o final de Naruto. Esse filme, ele saiu quando saiu, pouco depois saiu o mangá, o final, foi em 2014. Cara, 6 meses é muito tempo, ele esfria completamente, sabe? Sim. Você, então, tipo, o pessoal não tem mais interesse. Essa galera aí não tem mais interesse, cara. Realmente, você tinha que fazer uma propaganda de marketing incrível. O pessoal voltar a ter interesse em Naruto forte do, pra poder ver um filme desse. Sim. É complicado, né? O momento de lançar esse questão de ser criança, porque, tipo, saiu agora em junho, por quê? Porque é época de férias, cara. É época que o pessoal vai fazendo filme infantil pra caralho. Teve dois grandes lançamentos de filmes de animação agora, uma semana após a outra. Então. É. É. Cara. Não, é, rapidão, Lucas, só pra comentar o que eu tava pensando. É, eu espero que um fracasso, vou botar assim, né? Como foi esses Naruto, que é uma das grandes marcas de anime do mundo que nós temos hoje em dia, é, não impeça que a, principalmente a mídia televisiva traga mais animes, tá ligado? Porque, tipo assim. A gente foi criado vendo anime, né? Acho que todo mundo aqui no site foi criado vendo anime, né? E tipo assim, a gente cansou de ver o Yu Hakusho, Dragon Ball, esse tipo de coisa, e isso faz parte, a gente adora a parte de anime e mangá, né, cara? E eu espero que esse tipo de problema que aconteceu com Naruto, com uma big question, né, uma big marca como é Naruto no mundo dos animes, não impeça que a parte principalmente televisiva, né, não traga mais anime pra parte de TV brasileira e tal. Não tô falando nem muito de cinema, já tô falando de TV como um outro caso, porque o que a gente vê hoje em dia é que falta esse tipo de investimento em questão de anime e mangá aqui no Brasil pra trazer. A gente sabe que é caro, a gente sabe que é muito caro trazer anime e mangá do Japão e tal. A gente sabe que não pega tanto a nossa cultura e tudo mais, a gente, algumas coisas são bem fora da curva pra gente, mas, cara, tipo, a gente foi criado vendo isso, a gente gosta tanto aqui no site, muita gente pela internet gosta tanto, então, pô, faz uma falta, pelo menos faz um carinho, falta uma falta de carinho pra gente, assim, que cresceu vendo isso, não ter essa coisa mais na TV. Então eu espero que não dê mais problema pra isso, entendeu? Esse tipo de falha, como aconteceu com o Naruto, mas até porque vários problemas que a gente comentou aqui já. Eu acho que pra gente finalizar aqui, eu queria saber, Craven, você vê alguma solução pra isso? Hein? Craven, Fábio Faria. Len, ele não tá de novo? Ele não vai me deixar voltei, sozinho? Voltei. Porra, desculpa, caralho, desculpa. Demorou pouco. Desculpa, eu tava mutado, desculpa. Eu imaginei que era isso, sabe? Ele deu várias soluções geniais agora, cara, né? Eu tava falando bonito pra caralho, que sinceramente eu vejo quase que um niilismo aqui da questão do mangá. Era isso que eu tava falando bonito pra caralho, porque é difícil você pensar que praticamente morreu, né? TV aberta, tudo. Existem algumas tentativas de iniciativas frustradas e é compreensível das empresas se fecharem aqui pro Brasil, já que não dá dinheiro e tal. Mas assim, a questão de melhorar é uma questão muito complicada, porque no caso eu acho que existe mais do que essa coisa de investimento, de marketing, é uma questão também cultural, a questão do brasileiro gastar pouco, de ter pouco acesso a isso, sabe, de preferir pra pirataria, porque tudo é muito caro. E além disso, eu acho que o brasileiro hoje não tem, principalmente o otaku, que acho que é um público mais novo que o público da HQ, que é um pessoal mais velho, consequentemente tem mais dinheiro, eles não vão ter tanto poder aquisitivo pra gastar e tal no filme ou no mangá ou talvez até num DVD com a série. Então eu acho complicado pensar dessa forma, acho que tem que mudar muita coisa e coisas que não são tão simples assim de mudar. Então, por enquanto, cara, o Carlos falou aí que isso pode esse problema com o Naruto, essa falta de público, pode trazer com que as empresas se fechem, principalmente com a televisão, cara. Eu acho que, tipo, não tem o que fazer, já se fecharam, antes mesmo do Naruto, entendeu? É. Não tem mais anime passando TV aberta, acabou, cara. Então, eu sou meio niilista quanto a isso, sabe? Eu acho que, sabe, fudeu. E vamos correr pra outras coisas aí, como Netflix, que tá trazendo séries legais, e é isso. Inclusive, cara, vai ser um dos meus melhores, vai ser um anime que tá no Netflix. E eu acho que a mensagem que fica aí final, que o Crave deixa pra gente, é: verifique se você tá mutado antes de falar. Cara, eu fiquei puto com isso, velho. Eu meio que te discordo de ti, cara. Porque o público-alvo do anime na TV não é o público otaku que vê na internet, cara. é o público novo, cara. E quando você falou que na TV não tem mais espaço pra anime, não tem espaço mais. Não, falei que tem mais espaço. Eu falei que tem mais espaço. Não, eu falei que diminuiu, não tem, né? Mais iniciativa, sabe? É. Não tem. Mas, na verdade, nem tem tanto mais espaço, cara. Você pega a programação da Globo, que era que fazia mais sucesso na manhã. Não existe mais desenho animado, cara. É só novela. Novela, novela, novela. E uma novela que tem peitinhos agora. Não. Olha, tem só desenho animado mais durante a semana na Globo, mas, cara. É, não tem mais nada na Globo, inclusive. Nem futebol daqui a pouco mais vai ter na Globo. Não, vai ter, porque a Globo faz uma grana. Tipo, ah, você nunca se sabe. Vai passar no Sport TV, aquela bosta. É. Não, tá, é, concordo. Mas, porra, vamos transformar isso numa prorrogação. Então é isso. Não mutem seus microfones e vamos para o melhores e piores. Melhores e piores. Olha lá, melhores e piores. E melhores e piores. Onde eu e meus amiguinhos que gravam podcast comigo falamos tudo de bom, de ruim, que a gente viu, assistiu, leu, escreveu, comeu durante essa semana. Desde a última gravação pra cá, que agora faz um tempinho, né? Porque pulou uma semana. É, então eu vou começar comigo mesmo. Eu vou repetir um que eu tinha falado no que não foi pro ar, que é um anime, dois animes que eu vou falar. Um deles se chama Eve Nojikan. É, alguns de vocês devem lembrar... dos primeiros gasps eu falei de um anime aqui que é Harmony, que era um anime do estúdio Rika. E eu fui atrás dos outros trabalhos desse mesmo estúdio. E um deles é essa série Eve Nojikan, que foi lançada, se eu não me engano, em 2012, em 6 ovas, e que foi lançado junto. Foi feito para ser um filme, mas acabou sendo lançado como 6 ovas, numa temporada aí de 2012. E acabou lançando o anime completo. É um filme mesmo, um longa-metragem, que é um sci-fi. É um futuro um pouco distante do nosso, onde os androides já são uma coisa comum. Ainda não existe o conceito de inteligência artificial, robôs com um pensamento próprio na sociedade, mas existem androides com aparência humana completa. Mas eles são identificados por uma espécie de aureola digital, sabe? Tipo uma espécie de colar que representa, ó, isso aqui são androides, para diferenciar eles dos humanos, e eles obedecem ordens. Então, por mais que ele seja um androide e ele consiga fazer coisas por si, ele necessita de ordens, né? Eles não são... eles não têm realmente uma IA que permite eles, sabe, terem uma vontade própria. Mas, parece que tá acontecendo alguma coisa estranha, aí é relatado que alguns deles estão começando a ter um pouco de, sabe, de autossuficiência. E numa dessas aí, dois garotos acabam descobrindo um lugar onde o androide deles está indo, por si só. E eles entram nesse lugar e é um café chamado Eve, né? E nesse café existe uma única regra, que você não pode se identificar como humano ou androide. Nesse lugar, humanos e androides não tem nenhuma diferença. Então, todo o anime é pautado nessa relação, nessa discussão de que, nesse lugar, ambos não conseguem dizer quem são eles. Eles são ou não androides? E aí, eles realmente têm vontade própria ou não? E ele é todo pautado nessa questão, nessa divergência de saber... chegou a esse ponto? E aí, eu posso me relacionar com eles? A temática é excelente, a animação é muito bem feita, apesar de ser um CG, é um CG com cel shading praticamente perfeito, você quase não percebe que é CG. É um anime excepcional, a temática é incrível, não tem japonices, eu diria. É muito bom, excepcional. Eve Nojikan, vale muito a pena. Excelente, cara. Você já viu também? Excelente. E eu não sei se tu viu, mas eu indico um que é meio que um prequel, chamado Mizu no Kotoba. Vapora no Jikan, né? Mizu no Kotoba. Não, eu tô ligado, eu já baixei já, inclusive, e eu vou assistir. É muito bom também. Porra, muito legal, né, Vilas? Eu achei, putz, sensacional. Premissa foda. Eu que adoro ficção científica, cara, isso é um prato cheio, cara, é muito foda. Muito bom. Tu conseguiu o que? A Torrent da Vida? Ah, cara, é nesses sites aí. Da Bahia? Tipo, da Bahia. Que anima cai, sabe? Fui nessas porra aí, mano. Cara, depois tu bota aí no link, pelo menos o nome do Eu te passo depois onde eu achei essa porra. Eu passo então no estúdio. Pode deixar. É, agora o outro que eu assisti no Netflix. Netflix. Que é Zankyo no Terror ou Terror em Ressonância. Que é um nome bem legal, inclusive. Que eu acho que faz todo sentido. Pra quem não conhece Zankyo no Terror, é um anime recente, né? Do ano passado, 2014. É feito pelo estúdio MAPPA. O estúdio de A Madhouse tá ruim, vou fazer coisa boa, né? Que... É exatamente isso. Eu conceito... É a galera que saiu da Madhouse, não é? É, eu, inclusive... É a galera boa, né? O fundador da Madhouse saiu pra fazer o estúdio MAPPA. Que coisa mais louca. O fundador da parada saiu. Quer saber? Não dá mais. Ah, não é a coisa mais louca. Em outros lugares... Steve Jobs já fez isso. É, sim, mas não, é... Não, diferente. Steve Jobs foi quicado. Quicado, é. Demitido, né? Esse cara falou... Mas ele fez uma rival. É, esse cara falou, o que eu criei não tá bom, vou pra outro. Vou fazer outro. É, e esse... Cansei de roxo. Cansei de roxo, inclusive. Inclusive, a Madhouse vai lançar Yu Yu Hakusho remasterizado e eles já mudaram o nome pra Yu Yu Hoshoko. Não, não vai, mas é roxo. Não, vai chamar Yu Yu Hoshoko, vai ter o Kurama Hoshonamesh. tem vários. Vai ter o Kuroshohaba. É, ó, continuando aqui, Zankyo no Terror. Sabe o que é Zankyo no Terror? Terrorismo. É, realmente é o nome... da série é terrorismo e ressonância. Esse é o tema, o mote principal dela. E o que acontece? Aparentemente, existiu um experimento no passado para superdotados. E dois deles ainda estão vivos. Um deles é o 9 e o outro é o 12. E eles estão praticando terrorismo. Eles têm um plano gigantesco aí. E eles estão praticando terrorismo para atingir um determinado objetivo. A série toda é pautada nesses dois personagens, 9 e 12, e nessa questão deles, parte desse experimento e a intenção deles com esse terrorismo. É, o que eu acho mais interessante da série é que não é único exclusivamente sobre os personagens em si, o que eles querem, mas também sobre... o terrorismo. Por isso que eu acho que eu falei que o terror em ressonância é tão interessante, porque são os dois personagens e eles usam o terrorismo como uma forma, realmente, esperando, é como uma pedra jogada na água. Ela cria ondas que vão se propagando. É, e é isso que eles pretendem. Ele é muito didático, isso. Cara, com relação ao terrorismo. Por exemplo, desculpa te interromper, mas você vê o terrorismo, por exemplo, nesses lugares do Oriente Médio, e você fala assim, por que eles estão fazendo isso? Eu não entendia quando eu era criança. Esse anime, ele explica muito bem os motivos e por que aquilo, sabe? A coisa de chamar atenção, sabe? A imprevisibilidade. Sim. A animação, excepcional. É... porra, por que a gente tava discutindo? Se eu tivesse visto isso antes, eu ia voltar, tipo, segunda melhor animação do ano passado, fácil. Nossa, muito foda a animação. A animação é muito boa. A trilha sonora, excelente. A direção... é direção, você olha e você fala, isso não é do Japão, eles chamaram alguém do Ocidente, não é possível. Entendeu? A direção é realmente, parece tipo, é uma direção, porra, de filme de terrorismo americano. A direção é do Shinichiro Watanabe, cara, Cowboy Bebop. Olha só, realmente faz sentido. Faz muito sentido. O Shiro Watanabe é um dos diretores de anime que mais tem referência... Ah, o Cowboy Bebop é... porra. Não, o Cowboy Bebop é um filme, é um anime ocidental, tá ligado? É. Tipo, com algumas japonesinhas pequenas, mas é. É, cara, esse Zankyo no Terror, eu acho que eu vi muita reclamação quando ele saiu quanto a desenvolvimento de personagens. Eu assisti a série inteira duas vezes, tipo, uma enquanto renderizava o Gasp e a outra enquanto renderizava o Prorrogação. Eu assisti a série inteira, dois dias. Cara... eu não vejo esse problema, porque pra mim não é uma série baseada em personagens, sabe? Tem algumas barriguinhas, sério. Aquela mulher lá, aquela menina lá de cabelo azul, tem umas barriguinhas, assim, sabe, na série. Mas é muito boa, assim, no total ela é ótima. Eu acho que colocaram ela num pedestal muito alto às vezes, porque, como é que eu ia dizer? Ela não é ultra genial e revolucionária. Já existiram séries sobre terrorismo, como Zankyo no Terror, no Ocidente, filmes sobre o assunto... Eu acho que ele é único por ser a primeira japonesa que eu vejo tratando desse assunto dessa forma. Eu acho que tem um pouco de... você falou, tem as barriguinhas, personagens, Mas ao final da série, tá tudo fechado, tá tudo concluído, ele termina bem, o final é muito bem construído, chega ao ponto, entrega a sua mensagem. Não vejo porque de tanta... Acho que as reclamações são muito mais por expectativa do que um problema real. É uma série que vale muito a pena, é um anime muito bom, não é ultra genial, mas é muito bom, vale a pena. É, assistam, Zanko no Terra, tá no Netflix, completo. Não pirateia essa porra. É, Evilásio, melhores e piores. Cara, eu tenho dois melhores também. Eu vou tentar falar bem rápido. Eu já falei no meu cast lá, mas divertidamente, cara, que filme incrível da Pixar, cara. Que filme foda. E é um filme muito mais pra uma pessoa mais madura, não vou dizer adultos, que eu acho que adolescentes também vão compreender. Mas eu acho que ele, apesar de visualmente ser bem infantil e tal, como muitos filmes da Pixar, né? Cara, ele tem uma pegada que, tipo, é muito mais pro adulto compreender. É a forma mais incrível e mais didática que eu já li, ou já vi, sobre como funciona a mente humana, cara. É fantástico, é fantástico. É lindo esse filme. Eu vejo o trailer e eu falo, eu quero muito ver essa porra, só não tive tempo. Se você conseguir ver legendado, eu acho melhor. Eu só vi dublado, mas eu sei que a voz legendada é melhor. Eu não gostei muito da Mia Mello fazendo a dublagem da Alegria. E o outro é uma animação do Cartoon Network, original do Cartoon Network. Que puta animação foda que é Apenas um Show, cara. Puta! É igual a Show, pô, cara. É um desenho para pessoas que viveram nos anos 80 e 90, cara. É fantástica essa animação. E não só pelas referências, mas pela forma como a história se passa. Tem um episódio incrível, cara. Rapidinho falando, numa temporada nova, que fala sobre, tipo, o cara levou um fora, vamos dizer assim. A menina acabou o relacionamento com ele. Tem um episódio sobre a ilha das pessoas que tiveram o relacionamento acabado, cara. É fantástico, é uma genialidade impressionante. E ele é muito mais adulto, é muito estranho, sabe, passar no Cartoon Network, porque pra mim é um desenho pra quem? Pra mamãe de 18 anos, 20 anos. Então, cara, tipo, todos esses filmes dessa leva nova do Cartoon, Adventure Time, acho que é mais referência. É mais referência, mas, cara, Mundo de Gumball. Gumball é foda. Cara, tipo, todos esses filmes não são... Todos esses desenhos não são pra criança, cara. Tipo, isso é muito óbvio. Porra, cara, ou Apenas um Show tem referência a uso de drogas, tráfico anabolizante, tá ligado? Cara, porra, tem a referência das mídias, né? Porra, VHS. Aí tem a foto, tem episódio da Batalha de Mídias, cara, do VHS contra o... Como é que é o nome? DVD? Não. Contra a que veio antes, cara. É Laserdisc. É. Tem um que é só com plot twist, se eu não me engano. Eu não lembro qual episódio que é. Que é um episódio que ele é todo construído em cima de plot twists, um em cima do outro. Acho genial. Pra quem gosta de anime, tem um episódio aí que tem referência a tudo que é mecha de todos os tipos. A abertura é a abertura de Evangelion, praticamente. É. Não, porra, é que excelente melhor, hein? Tem no Netflix, não tem, Vlado? Tem até a quarta temporada no Netflix. Olha só que coisa. É excelente, porque você pode ver aí legalmente no seu Netflix, né? Ou o T-Net. Mas aí você vai pegar os episódios avulso, né? No Netflix você assiste os primeiros. E é bom ver realmente na sequência, porque as histórias vão realmente se ligando, assim. Algumas ficam, né? Com as referências. É, muita coisa fica, cara. Muito bom, cara. Porra, excelente, excelente dica de Apenas um Show do Evilásio aqui. Sempre trazendo dicas maravilhosas pra gente. É. Fábio Faria, o que você vai fazer pros seus melhores piores? Vocês falaram que... do Netflix, então eu vou juntar tudo e eu não vou dar uma recomendação, mas eu vou dar um catálogo, que é o grande catálogo de animes do Netflix, que é genial, cara, genial, porque ele abraça esses novos animes lançados, assim, falta alguma coisa, porque tem muito anime lançado, mas ele tem esses animes novos lançados, tem, sei lá, se você quiser ver Sword Art Online, tem o Zankyou no Terror, tem o Hunter x Hunter, tem todos esses... Cara. É aquilo aqui, verdade. Tem muitos desses animes novos lançados, mas se você quiser um pingo de nostalgia, também tem Beyblade, tem o Pokémon, tem o... Super Campeões, cara. Tem Super Campeões dublado, cara. Pô, isso é foda demais. E tem os mais então, antigos até. Cara, só tem uma crítica. Que o pessoal do Netflix retirou o Efeito Cinderela, que eu acho foda, cara. Eu assisti no Netflix na época que saiu. Era incrível, cara. E a dublagem era muito boa, brasileira. Pô, tem uns classicões, tem tipo Babel. Tem uns muito velhos. No... É bizarro, né? E tem uns Ultraman também, Krav. Tá. Sim, sim. Tokusatsu aí, ó. Então, é... Tem aquele Demon Lord Dante que tem, inspirou o Devil May. Já foi anunciado, vai ter Street Fighter Victory 2. Nossa, vai ter Naruto também. Tem Naruto Bleach, já. E Bleach, tem Bleach, cara. Tem Gintama. Tem Bleach, verdade, verdade. Saga Soul Society dublada completinha, linda. Nota 10. A Bleach não é nota 10, mas eu gosto da dublagem brasileira. Cara, mas qual é? Vocês estavam falando lá do... Ah, porque o negócio da Guerra Civil, herói versus herói. Porra, mano, assiste a saga do Soul Society, Shinigami versus Shinigami, é muito louco. Ô, Craig, mas essa sua dica é o catálogo só? É o catálogo, cara, tem muita coisa a ler. Catálogo inteiro. Você não tem mais nada nenhuma. Não, eu tenho outro. Ah, vamos tá. Lá. Eu tenho outro que é um canal do YouTube, não é Anonymous da Teamplay. Que é o seu futuro, inclusive. Que é um canal do YouTube chamado Mais 5 Minutos. É um canal de futebol. Só que ele é um canal de futebol diferente dos outros que são na zoeira ou sobre comentando a rodada. Ele é um canal super purista que fala sobre várias gerações de futebol. E eles são muito, assim... muito detalhados com história, com o desenvolvimento do esporte. Por exemplo, um programa de 30 minutos só contando como foi a era do Nakats, sei lá, o maior jogador da história do Japão. E eles falam muito como ele, porque ele desistiu do futebol, conta a história. Tem um que eles fazem com, que saiu acho que recentemente, com um que jogou no Roma da década de 70. Então eles destrincham muito a história. É legal você ver jogadores que você não conhecia. Ou eles fazem também entrevistas com muitos desses comentaristas de esportes, radialistas da década de 90. Assim, eles são muito puristas. Às vezes assim, passa até desespero. Eles falam, ah, hoje o futebol não é nada. Hoje o futebol é só os caras correndo atrás da bola. Não tem aquele amor, não tem aquela paixão do que era antes e tal. Tem um aqui que mas chama é muito legal. Time rico não é time grande. Já gostei, hein? Cara, tem um filme 50 times maiores que o Chelsea. Cara, concordo plenamente. Puta, cara, que o pariu. Nottingham Forest, velho. Nottingham aí, Forest, ó. Só digo isso. Ele vai citando times do internacionais, não do Brasil, maiores que o Chelsea. É muito. Ele cita tipo times da Holanda, times da, sei lá, da Sérvia. O Celtic é maior, o Panathinaikos deve ser maior que o Chelsea. Cara, Feyenoord aí, tamo juntos, maior. Aí, hooligans na veia, tá ligado? Porrada deles, bomba neles. Caralho, é nós Ajax. Mano, ô Crive, por que você não entrou em contato? Aí, não, cadê o contato? Vai entrar em contato? Cadê o contato, Crive? Rapidão, deixa eu te falar uma coisa, fala uma parada séria. Quem acompanha o Ajax na década de 90, velho, não sabe. E quem acompanha hoje não sabe o que é o Ajax, né, velho? Não sabe o absurdo que já foi esse time da Ajax. O Ajax, o PSV. PSV, Feyenoord, grande pra caralho. Saudades Ali Foot. Saudades. Saudades Brash Foot. É. Cara, só terminando aqui, ó. O Ajax fez a maior final de todos os tempos de campeonato mundial. Penharol e Ajax 3x3 decididos nos pênaltis, cara. Falta pra caralho. Ô, Crave, e se você quiser saber mais de futebol, você também pode acessar o Prorrogação Deluxe. Prorrogação. Eu sempre dou essas dicas aí de futebol pra rolar aquela parceria com Prorrogação. É, mas fazer a parceria você nunca faz, né? Eu fui atrás uma vez só, já dei certo. Nossa, que coisa louca. Mas não vou falar aqui. Eu gostei pra caralho da sua dica, Craig. Vou acompanhar, achei foda, vi aqui uns nomes. Só os títulos eu já gostei dessa porra. Carlos. Então vamos lá. Meu melhor. Rapidão. Vai ser... Cara, saiu... Tá saindo essas novas edições da Salvati, né, cara? E que eu acho um roubo sair ao mesmo tempo que a edição preta, que são essas edições vermelhas, tá ligado? Que são só sobre... É uma história fechada de um grupo, ou então de um personagem da Marvel, entendeu? Então, tipo assim, tem personagens pequenos, como a... Pequenos entre aspas, né? Que como o Gavião Arqueiro, como a... Caralho, esqueci o nome dela agora. Viúva Negra e outros personagens assim, tá ligado? Que são um pouco menores, que não tem uma participação tão grande. E tem os personagens grandes, tipo Wolverine, esse tipo de coisa. E eu peguei o primeiro, que tava 10 conto, né? Que é dos Vingadores. A Vingança de Ultron. É legalzinho. 10 conto, não vale a pena. Quem quiser comprar aí, é bom encadernado e tal. Mas eu não indico comprar essa edição nova da Salvati. Por quê? Porque eu acho um roubo tá saindo ao mesmo tempo. Tipo, as duas são R$32. Então, porra, é caro, não vale tanto a pena assim. E as histórias marcantes estão na primeira edição, estão na edição preta. Essas histórias da edição vermelha são mais... Pô, sei lá, são histórias mais meia bomba, esse tipo de coisa assim. Então vale mais a pena comprar ainda. O meu pior, aí vai ser engraçado, Reebok, filha da puta, eu te odeio. Cara, comprei um tênis, tem 6 meses, a porra do amortecedor não estourou, cara. Já era o patrocínio. Porra, que inferno, Reebok, velho. Reebok nem existe mais, Lucas, vai ser sincero, pô. Reebok era patrocinadora do Inter aí, de São Paulo, do Liverpool, não patrocina mais ninguém, já morreu essa empresa maldita. Patrocina o basquete. Empresa maldita do inferno, comprei ela... Foda-se com o basquete. Cagar pro basquete. É, concordo. Porra, vai tomar no cu. Caralho, velho, como é que um tênis que tinha um puta amortecedor que eu tenho estoura um porra do amortecedor? Tipo assim, o meu tênis, ele tinha 4 amortecedores. Qual é o modelo do seu tênis, pra galera entender? Ah, depois eu boto aí pra galera ver. É o Reebok Shocks. Reebok Shocks. Reebok Shocks. Pode escrever. 17 molas, porra. Qual, é aquele que tem 400 molas? Não, não é isso não, tá amarrado. Na próxima, cara, só uma dica, na próxima compre o um Keychute. Você ainda vai ter cadarço pra sua perna inteira. Compre o que chute. Vai durar a vida inteira, né? É igual aquela chuteira da Adidas, tá ligado? Aquela chuteira toda preta só com as literistas brancas que dura a tua vida inteira. Nossa. Caralho. Não comprem a Reebok. Não falei essa porra. Não cumpre Reebok. Essa é a dica do cara. Cara, na semana passada o cara. Semana passada, semana retrasada, o cara já indicou um remédio já. Então agora, não compre Reebok. Você vê que o cara vai tá mandando muito aí nas dicas dele, né? Pelo menos não é um jogo celular. A Dorflex quiser patrocinar a gente, ó, tá suave, já dei a dica. É, a Reebok eu não quero, não. Não, se Reebok quiser patrocinar, eu aceito qualquer coisa. Falo bem de qualquer um. Falo bem do isso, Naruto. Fala bem de alguma outra marca, hein? Mizuno. Mizuno é boa, cara. Vamos lá, Under Armour. Porra, Under Armour aí. Cadê o dinheiro, Under Armour? Trocar os laterais, Under Armour. Pênalti. Pô, esquece São Paulo, patrocínio prorroga, porra. Muito melhor. Coloche. Ah, cara, depois do jogo de hoje, realmente merece, viu? Ah, vai tomar no cu, vamos passar, vamos encerrar essa porra. Mas o Cast Show que se acaba, eu quase falei prorrogação. É. Dançante essa música, hein, cara? Eu tô em pé aqui, gravando em pé. Eu comecei a dançar tipo meio aqueles clipes da Taylor Swift, sabe? Esses novos, meio popzinhos assim. É, fora isso. Comecei a mexer a perninha aqui. Você dança com os clipes da Taylor Swift, cara. Quem não dança? Eu danço, cara. Quem não dança, Evelazzo? Vai falar que você não dança. Vai, porra, que isso, mano. Ela dança, cara, eu sou um cara purista. Balancei o balanço desse doce. Cara purista, cara. Que me faz dançar. Caralho. Crive aí fazendo. Caralho, MC Marcinho, velho. Nossa, te encontro nesse beijo que me faz sonhar. Olha só. Nossa, olha só, denunciando a idade, né, também. Se quiser falar de amor, fale com o Marcinho. Vou te lambuzar e te encher de carinho. Nossa, a gente vai transferir a cretinice de um podcast pro outro. Olha só que coisa maravilhosa que é essa. Mas eu falo Florence and the Machine, Criven, pra você, último CD. Olha só. Florence and the Machine? Florence and the Machine. É bom? É bom. Mas sabe a parada do Florence and the Machine, cara? Eu tenho medo da cantora do Florence and the Machine, cara. Eu acho ela meio, sei lá, meio assustadora, velho. Sério? Tem esse problema. É sério, eu acho ela meio, sabe... Imagina, tipo, à noite, assim, bate um raio, ilumina seu quarto e ela aparece. Imagina isso, cara. Pô, virou Juice, fala 399 dela e ela aparece, porra. É, tipo isso, cara. Cara, caraca. Sei lá, mano, eu só acho que ela canta pra caralho, é só isso, só. Tipo... É, dizem que o show deles é bom, né? Ela canta. Não, ela canta muito, ela não canta pouco, tem gente que se importa cantar no rap aí, né, pá. Cara. E aí, pessoal, quero ver quem vai entender as referências antigas aí, ó. Nossa. Olha só. Que ser velho, hein? É isso, mais um Gasp Show. Obrigado você, Craig, você, Carlos, e você, Vilásio, por estarem aqui. Obrigado eu mesmo por estar aqui. Porque ninguém nunca me agradece, né? Eu agradeço todo mundo. Parabéns, Lucas, parabéns. Abraço coletivo via internet pro Lucas. Uou, vai, eu tô realmente abraçando o PC, espero que vocês estejam também. Porque essa posição é muito desconfortável. Caraca, na moral, tira uma foto aqui se você tá abraçando o PC, cara. Pô, eu preciso de mais alguém pra tirar a foto. É verdade. Não, te manda tira uma via web, pô, webcam. Bonitinho. Não, mas aí eu vou ficar em cima da webcam. Ah, essa foto da testa do Lucas, ó. É, que tá grande, porque eu tô ficando careca. Então é isso. Mas o Gasp Show, dessa vez vai dar certo, dessa vez vai ser postado. Obrigado a todos e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau. É, não usem nossas chamas na sua boca, igual o Craig. três ali, Robinho, Felipe Coutinho e William, correndo pra tudo quanto é lado, tocando bola, rodando e tal, Coutinho, aí o Firmino de vez em quando aparecendo e tal, tal. Eu acho que o Douglas virou e falou assim: qual é, galera? Vocês estão correndo muito e jogando bonito pra caralho, não pode ser assim. O Douglas virou e falou: que porra é essa? Eu quero é marcação e retranca, que é assim que se ganha. Chama o Felipe Melo, assim chama joga. O Felipe Melo. É. Porra, ele virou assim pro Fernandinho: porra, Fernandinho, acertou seis passes, que porra é essa? Cadê a porrada que tu não dá? Porra. Cadê a porrada? É. Aí foi aí que ele olhou pro Buck e viu assim: o que, que eu posso fazer? Douglas Costa. Douglas Costa, essa é a solução. Everton Ribeiro. Eu vou tirar o Robinho aqui, que tem duas Copas do Mundo, e vou colocar o Everton Ribeiro pra bater pênalti. Não, eu achei engraçado ele vendo assim. Só falta um bom técnico. O pessoal, sabe, é que eu vejo também que a pessoal malha quem não deveria, sabe? Tipo assim, uhum. É tipo assim, o pessoal começa a falar... Quem já tá forte. Nossa! Eu respeito o que vocês falam, mas eu continuo não gostando do Firmino, cara. Desculpa. Cara, o... Ah, por isso a que culpa a gente não tem é dele. É por isso que a gente tem um podcast de futebol e você não. Cara, nossa, velho. Eu não sei nada de futebol, cara. Tô pro Flamengo e pro Palmeiras, pelo amor de Deus. Mas não tem o maluquinho do Hobbit não foi definido qual personagem, não, só pra ver. Mano, tem o Watson do Sherlock Holmes aqui. É, o maluquinho do Hobbit, ele não foi definido, não, pra qual personagem. É o Bilbo. É o Bilbo. É o Bilbo. Que assim, viu, vai ter Hobbits. É o Bilbo, cara. Vai ter ele andando lá com o anelzinho. Não, cara. Eu vou vai falar disso. Civil. Não, vai ser isso mesmo, mano. Ele podia ser o Lanterna Verde. Nossa, que... Eu quero deixar bem claro que o melhor Lanterna Verde de todos é um inseto. É o Bilbo. É o Bilbo. Caramba.